Bom, gravando. Tá gravando. Ok, iniciando transmissão. Atenção, emissoras retransmissoras para o top de cinco músicas do Caetano Veloso cantadas pelo Orlandinho. Sempre possível acontecer. Vai lá, Orlando. Cinco. Não, você não vou conseguir, não vai dar. Agora eu tô meio que duas Quatro. pernas. Dieta. Não, você era tudo. Errou! Tchau. Três. Oh, pelo menos uma você sabe, cara. Sozinho, sozinho. Pô, agora você me deu branco, cara. Dois. O cara vai botando pressão na cabeça do cara, pior ainda, né? É em live, tu deixou pra live pra me fuder mesmo, pra quebrar minha perna. Cara, Entra no ar para todo o Brasil, Benzina ao vivo, Benzina Live, não sei o nome desse programa, mas como sempre, esse programa é uma surpresa, aquelas coisas que você não sabe que vão acontecer, mas acontecem. Hoje estamos aqui, planejando hoje aqui estar eu deste lado, seu âncora, Cristiano Machado, e lá do outro lado, aquele homem sedutor, Orlando Calheiros. E aí, meu querido amigo, como tá as coisas aí? Cada dia melhor, cara, cada dia melhor. Estamos também aqui esperando ninguém mais, ninguém menos que a grande Tupã Guerra, que não apareceu ainda, mas se tudo der certo vai aparecer. Acho que acabou de chegar em casa, ela mandou um oi aqui, galera. Né, vamos Oi, esperar Tupã. ela, porque, enfim, parece que Brasília acabou, né? Foi destruída, né? Parece que Brasília você já não precisa mais considerar no mapa. Aquele quadradinho que tem no meio do mapa você já pode deixar quieto. É, Distrito Deixa aí, Federal. quanto menos você falasse do Brasília, melhor. Gente, tô sem internet. Tô sem internet. Vírgula. Internet, ela gaguejou ali. É, infelizmente vamos ter que fazer sem a Tupã então, né, meu querido? Uma pena, hoje não Vamos ter teremos Tupã Guerra. E seria a estreia da Tupã no programa, né? A Tupã foi incorporada como a terceira voz do Benzina agora, né? Para Eu diria a que é primeira tudo voz, bolinho né? escroto. Sim, mas enfim, em termos Em cronológicos, termos cronológicos. puramente cronológicos, ela é a terceira voz. E se tudo der certo, haverá uma quarta voz ainda, né? Tipo, a É. gente quer transformar o Benzina num coletivo de esporro. Boa definição, é isso mesmo. Mas então, Orlando, o que que a gente veio fazer hoje aqui nessa sexta-feira? Vamos fazer de conta, as pessoas estão vendo na live ali. Fazer de conta que aqui é sexta-feira, que é o dia que vai cair o Benzina. Então, fiquem espertos que a gente vai se tratar como se hoje fosse dia 29 de março de 2019, fechado? Eu sinceramente não vejo necessidade disso. Mas isso aí, cara, Você deve estar alucinando, cara. é a magia, Você está cara. É a alucinando. magia do bagulho, irmão. Tá bom, então magia, vai. Efeito Então especial. Vamos lá, sexta-feira hoje. Sextou, sextou. Já tô doidão, já tô aqui, ó. Amanhã não preciso acordar cedo, tô tranquilaço. Vai lá. Isso. Você sabe que a sua vida, ela é assim, barba, o visual você já tem, né? Você existe no limiar de se tornar um morador de rua, tá ligado? Esses caras. Assim, não vou nem falar pros telespectadores como você está vestido, né? Vocês estão vendo a parte de cima, eu já vi Sim. a parte de baixo. Se você abrir a porta e sair andando pela casa, A cara, minha bundinha pode dar ruim aparece. Acho que o YouTube derruba a gente. na rua. Não, vai dar ruim, vai dar ruim. Mas vai lá, fala aí, Mas hoje o que tá viemos. acontecendo? Hoje, nessa sexta-feira, dia 29 de março de 2019, veio eu aqui desse lado, seu rosto, seu âncora. E do outro lado, aquele homem sensacional que está ali na penumbra. Olha que sensualidade, agora afinando o bigode. Orlando Calheiros sempre. E viemos falar de um tema que não é nem um pouco. Como é que eu posso dizer? Festivo, talvez? Nem um pouco. Diz uma expressão boa aí pra gente definir o que não é esse programa. Alegre, não, não é uma boa, não é uma boa, espirituoso, será não? Espirituoso, não é nem um pouco Vamos. efusivo, sei lá. A gente veio hoje. A gente teria nove músicas pra falar. Músicas relacionadas àquele período, daquele hiato moral que foi a ditadura militar no Brasil, que começou ali em 64, com o golpe que foi dado no Jango e tudo mais. Obviamente, nem eu nem o Orlando somos especialistas nessa área. Você é especialista nessa área, Orlando? Eu sou especialista nisso, eu fui redator Ah, do puta capítulo mesmo! sobre a Então eu tô com. O Guaca, que que eu a tô Comissão da falando aqui, Liberdade. cara? Como assim, cara? Eu sou realmente Temos aqui especialista o nisso. Orlando, que é de fato um especialista do bagulho. Porra, essa, cara? Oi, você sabe quem eu sou? Você sabe com quem tá Na verdade, falando? isso aqui é um teologia de boteco, eu tô entrevistando o Orlando. Caralho, cara. Hoje a gente veio falar sobre esse tema bizarro que é a ditadura militar ou a ditadura civil-militar, como alguns preferem chamar. E é isso aí, né, Orlando? A gente vai contar algumas coisas e vai tocar algumas músicas também relacionadas àquele momento histórico, fazendo referências e tentando segurar o nó na garganta. É, pois é, meu querido. Assim, eu só queria fazer um pequeno adendo, né? Porque você fala desse ato moral, né? Que foi o período compreendido ali entre o golpe do Jango e a redemocratização, né? A questão é que o ato moral sobre o qual o Brasil... O ato moral, na verdade, é uma boa definição sobre os fundamentos do Brasil, né? O Brasil é um país fundado sobre o genocídio, né, dos povos indígenas e sobre a escravidão do povo negro. Então, o hiato moral é uma espécie de especialidade brasileira. Ainda que várias nações, né, assim, por definição, sim, o Estado-nação seja um hiato moral, nós como anarquistas, né, esse é talvez o nosso pressuposto que nos une de alguma, sim, coisa, né? Mas o Brasil, digamos, ele é um hiato moral que se destaca, né, cara? Porque ele é muito interessante, né, como no nosso imaginário o Brasil é uma espécie de bom garoto do mundo, né? Sim. Mas o Brasil foi, por exemplo, um dos últimos países a abolir a escravidão. Acho que, né, da América foi o último, né? Pois é, né? Tipo, foi um dos últimos países, assim, um dos países onde a legislação sobre povos indígenas, assim, beirava a escravidão até meados da década de 70, sabe? Então, assim, o Brasil, em termos de hiato, digamos, hiato moral, tal como o futebol, é uma especialidade brasileira, saca? Tipo, todos os países jogam, mas o Brasil se destaca lá com 6, 7 títulos. 5 títulos o Brasil tem, né? É penta, né? Ah, cara, sério, não sei. Eu sei que o Éder Joffre foi o nosso galo de ouro, serve? É a única coisa que eu sei de esporte. Tá bom, mas vai lá. Porque assim, eu acho importante para se falar sobre esse ato moral, que a ditadura, ele atualiza esse ato moral de uma maneira bastante visível, né? Ele codifica, ele dá um rosto muito visível. O aparato estatal se conforma ao ato moral. Mas não quer dizer que esse ato moral não precedia, vide, por exemplo, Getúlio Vargas, que uma parcela considerável da esquerda brasileira adora, né, idolatrar. É isso aí, PT, eu tô falando com vocês mesmo, entendeu? É mesmo. Tipo, vocês adoram idolatrar, PT, PDT, adora viver na sombra do Getúlio Vargas, saca? Do trabalhismo. E por outro lado, esse ato moral não cessou com a ditadura militar. Em diversos lugares, né, do país, a ditadura nunca acabou. Assim, eu nasci, sou criado numa região do país, da minha cidade, onde os resquícios da ditadura sempre foram muito visíveis. Eu cresci com medo de grupo de extermínio na década de 90. Sabe o que é? No Araguaia, onde eu trabalho, as pessoas morrem de medo de falar sobre o assunto da guerrilha do Araguaia, justamente pelo medo visível. Assim, quando a gente estava trabalhando na Comissão Nacional da Verdade, duas testemunhas foram mortas de maneira muito suspeita, sabe? Então, assim, por exemplo, a região sob o domínio do Major Curió, entendeu? Tipo assim, todo o regime, por exemplo, a morte da irmã Dorothy, por exemplo, é uma consequência direta do legado da ditadura militar. Uhum. Essas pessoas que ficam, fazem-se, parece que tudo se resolveu na ditadura militar. A esquerda, como um todo, entrou nessa fantasia de que com a redemocratização parece que uma mágica, não, tá tudo resolvido. E só que essa, tanto que... sei lá, desde 88 para cá, você não teve grandes esforços para se, digamos, expor, para caracterizar o que foram esses mecanismos, o que sobrou desses mecanismos, né? Tipo, varrer para debaixo do mapa. Criar, de fato, uma... Eu vou tentar ser um pouco, enfim, legalista nisso, mas criar, de fato, uma justiça de transição no país, né? Tipo, o Brasil teve que esperar ser condenado, né? No caso do Gomes Lund, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, para criar uma Comissão Nacional da Verdade, e que foi sabotada, inclusive, em diversos momentos, pelo próprio Estado. Saca? Então, assim, todos os... O hiato moral da ditadura não começou com ela e não terminou com ela. Tanto que nós temos Bolsonaro. Esse Bolsonaro é um legado direto. Verdade, disso. Absoluto. Ele agora é o novo rosto desse hiato moral, né? É, mano, é verdade absoluta. Tão grave quanto o passado, né? É, assim, ontem eu gravei um programa que vai pro ar talvez na sexta-feira ou na segunda, talvez essa semana vá dois, Teologia de Boteco pro ar, que eu falei com um historiador sobre o conceito de revisionismo histórico e tudo mais, e a gente levantou uma série de questões relacionadas a essa construção do discurso, né? Como, a construção da história como discurso, a construção da história como uma estratégia política e tudo mais, e essa semana a gente teve aí a infeliz notícia que não surpreendeu ninguém, de que o Bolsonaro, doravante chamado Fascínora, por mim, solicitou, não sei se solicitou é uma boa palavra, ou autorizou que os militares dessem as devidas comemorações. Clamou, né? Devidas comemorações ao 31 de março. E assim. Eu não sei se as pessoas que estão ouvindo a nossa audiência, muito provavelmente a maioria esmagadora dela não viveu aquele período. Eu mesmo era muito criança quando aquilo tudo acabou, mas eu tenho pessoas próximas que viveram aquilo e viveram de maneira intensa aquilo. Eu acho que um crime, a palavra crime, não se aplica apenas ao que ele fez com esse tipo de coisa, né? Toda essa construção narrativa numa tentativa de desfazer a memória dessa violência toda que aconteceu aqui deveria ser caracterizada com uma nova forma de categorizar o tipo de coisa que ele fez, porque eu acho que é de uma violência atroz com a memória dos que se foram, com a memória das pessoas que ainda estão vivas, né? Com a memória, não, com a vida das pessoas que ainda estão vivas. E com mais, como você falou, né? Dos quantos indígenas que morreram que a gente nem sabe, que a gente nem ficou sabendo, cara, que estão lá e. Sei lá, não se sabe se morreram e ficou por isso mesmo, ninguém nunca vai saber deles, porque é isso, é o que a ditadura fez, foi um apagamento mais do que simplesmente, sabe, não foi apenas a violência física, se fosse apenas a violência física já seria terrível, mas é muito mais do que a violência física, né? Uma das coisas que as pessoas não sabem é que todo esse efeito de apagamento, ele é um efeito deliberado. A técnica, por exemplo, que essas pessoas, assim, na Comissão Nacional da Verdade, nós encontramos documentações sobre isso, enfim, sobre os cursos que eram dados nas escolas de guerra, nas preparações, porque a própria tortura era um processo técnico. Não é só você chegar e bater em alguém. A pior tortura, a tortura física é a tortura mais simples de você escapar, né? A pior tortura é a tortura mental. Eu não vou ficar falando sobre como... Assim, trabalhei com muita gente torturada e levei, assim, como eu já disse, né, eu disse ontem na live de teste, né, tipo, o que eu ganhei na CNV eu gastei fazendo terapia pra esquecer as pessoas me contando sobre tortura. Mas uma das questões fundamentais é que todo esse processo de desaparição dos seus rastros, existe uma coisa que eles chamavam de operação limpeza, que era feito sempre após cada operação, né? Não era simplesmente assim, você não simplesmente ia lá, torturava as pessoas, matava as pessoas, não. Você tinha todo um processo de apagar os rastros, né? Desde retirar as ossadas, desde queimar coisas, incineradores, desde queimar documentação, né? Todo o mecanismo da ditadura militar era feito, e isso era técnico. Existia um aparato técnico, as pessoas faziam cursos para isso, né? Para apagar isso, para apagar os rastros, né? Inclusive, esse crime que talvez seja que é o desaparecimento forçado, né? Que é um crime que não prescreve, porque é um crime que se atualiza todo dia, né? Tipo, o desaparecimento forçado é uma dessas técnicas de fazer desaparecer. Por que que acontece? A própria Hannah Arendt falava disso sobre a Alemanha nazista. A Alemanha nazista, o método de extermínio nos campos de extermínio, né? Pra quem sabe, existia campos de concentração e campos de extermínio, e alguns campos, como Treblinka, enfim, eram as duas coisas ao mesmo tempo. Mas o método que era utilizado, que era muito semelhante ao abate depois, inclusive toda a metodologia utilizada para o abate, né, para a morte dos judeus, era exatamente idêntico ao abate de animais. Tem que ser rápido, industrializado, né? Uhum. Então, esse método era utilizado justamente para não deixar rastros, né? Até porque quando as pessoas entravam, né, na sequência, nas câmaras de gás, enfim, se você visse rastro de outras pessoas ali, você entrava em pânico. Sim. E isso dificultava o acesso. Então, uma das dificuldades que os historiadores, que os juristas, enfim, que as pessoas tiveram para caracterizar a máquina montada pelos nazistas para extermínio de judeus, foi justamente ter que lidar com o desaparecimento desses rastros, né? E essas técnicas foram deliberadamente utilizadas no Brasil. Então, assim, após a democratização, o que teria que ser acontecido no mundo ideal seria justamente essa investigação imediata, porque cada dia que passa fica mais e mais difícil de você recuperar. Por quê? Porque as pessoas vão morrendo, as testemunhas oculares vão morrendo, os restos mortais vão desaparecendo, a documentação vai apodrecendo, vai sendo perdida, né? Então, esse efeito de invisibilização é um efeito deliberado, que é reatualizado por cada pessoa que chega lá na internet e diz: ah, a ditadura não foi bem assim, os dois lados tiveram suas coisas, cara. Sabe? Cada sujeito que atualiza isso, ele tá atualizando uma coisa que a Hannah Arendt vai chamar de uma demência totalitária, né? Essa demência totalitária é justamente esse colapso do mundo no qual as pessoas, assim, no qual a realidade é diluída e dá espaço para a inserção de um discurso oficial que não corresponde ao real, sabe? Então, o discurso oficial que se sobrepõe aos eventos, os sinistros que aconteceram na ditadura militar, né? Ele se faz nesse lastro. E não é à toa, se for parar pra pensar, por exemplo, o elemento crucial da eleição do Bolsonaro é justamente esse tipo de discurso, as fake news, né? Elas emergem nesse vazio, né, do mundo social comum. E justamente, mais uma vez, não é aquilo, você tá culpando a esquerda. Não, não é só a esquerda, né? Tipo, mas essa era uma pauta que foi colocada de lado durante muito tempo. Né, por, sei lá, por motivos conciliatórios, por motivos reformistas, enfim. Sim. Foi colocado de lado durante muito tempo, que era justamente que outros países, como a Argentina, por exemplo, na Argentina, independente se você for de direita ou de esquerda, se você abrir a boca para falar merda sobre a ditadura militar, você é execrado. Sabe? No Chile acontece processo muito semelhante. Mas no Brasil, não. No Brasil, agora ser de direita é ser imediatamente negacionista. Sim. Sabe? Você dá vazão à emergência desse tipo de discurso, enfim, surreal. Surreal esse tipo de coisa, né? E o Bolsonaro, ele cresce nisso, né? É, assim, na mamadeira de piroca e a saudação do Ustra é a mesma merda. É. Sim. No sentido sobre elas o que ela se ancora, né? Elas são paralelas. Isso, no sentido que ela se ancora. Não se ancora numa fantasia, numa crença, né? Você utiliza ali tanto essa busca de um passado heróico, bizarro, que ninguém sabe de onde que se tirou isso, em paralelo com a já tradicional homofobia, né? Porque esse lance de mamadeira de piroca não tem, sabe, não é pra proteger as criancinhas, é pra provar que odeia homossexuais, que é pra provar que odeia todas as pessoas são diferentes. E aquele papo que a gente sempre retorna, né? Inevitavelmente a gente roda em círculos, a gente vai e volta, e a gente fala do problema do fascismo que esse cidadão aí manifesta, tanto ele quanto o bonde que anda com ele, né? Pois é, e assim, só vou deixar claro, como os nossos ouvintes já perceberam, né, o Benzina do Meão hoje é um papo sério, né? Tipo, a gente começou um pouco animado, mas pra mim, sobretudo, Eu vou fazer algumas coisas pra ficar engraçado. Por exemplo, eu vou colocar um anuncia aqui na minha testa, porque tem um espaço bem grande. Pode. As pessoas estão falando que não sabiam que você era careca, né? Mas, enfim. Então, acho que a gente já pode já começar, assim, a gente já deu esse como é que diz? Esse preâmbulo sinistro inicial, e a gente já pode, acho, já começar a falar das músicas, né? Assim, até porque tem coisas que são edificantes, né? Sim. No sentido de que nos ajudam a resistir. Justamente aquilo que a gente fala o tempo inteiro, né? Do gozo contra o bozo, sim, né? Que não é uma coisa boba, entendeu? Tipo, não é uma frase, não é só um jogo. Não é só um jogo de palavras. Que a princípio gozo... ele se apresenta a princípio como uma brincadeira, mas conforme você caminha pra dentro, você percebe que é muito mais do que simplesmente uma brincadeira, um jogo de palavras ou coisa semelhante, né? É, pois é, porque assim, o gozo é justamente isso, aquilo que a gente falou do episódio sobre o samba, né? Eu preferiria não, assim, eu preferiria gozar, saca? Tipo, eu não vou ser... Porque o gozo, ele é o oposto da sujeição, né? Da sujeição, no momento que você se torna um objeto, né? O gozo, ele é justamente aquilo que se opõe, digamos, ele é o triunfo da libido que resiste, né? Então, assim, quando você fala o gozo contra o bozo, né, no caso, o bozo, você tá dando um rosto, dando uma palavra pra esse microfascismo que se atualiza sobre um rosto molar, né, que é, enfim, o Bolsonaro, o Estado, a ditadura militar. Inclusive, isso era importante durante a ditadura militar, né? Uhum. Esses movimentos de resistência por meio do gozo, né? A gente falou um pouco disso no episódio sobre o Ilê, sobre o episódio sobre Axé, quando a gente foi falar do Ilê Aê. né? Que o Ilê-Aê emerge justamente como um movimento de um bloco afro de resistência, que era o poder negro, né? Que se chamava poder negro, mas foi censurado pela ditadura. E as músicas celebravam justamente essa alegria de ser negro, essa alegria de ser negro e resistir a despeito de tudo. Sim, né? A plena existência de ser negro já era fato de ser alegre, né? Já era um motivo de ser alegre. Sim, sim. E o... Porque você tá ali, há uma celebração daquele, digamos, do caráter indelével desses indivíduos, né? Porque, assim, aquilo que eu tava falando, se não me engano, foi no episódio do samba, né? Assim, eu sou do santo, eu, na minha adolescência, eu era alvo da polícia em Duras, porque andava fantasiado de punk no subúrbio. Era roqueirista. Roqueirinho de subúrbio, né? Só que era aquilo, cara. Se eu tirasse a roupa, né? Se eu não uso minha roupa de santo, eu não sou alvo de violência. Saca? Tipo, eu sou um homem branco de quase meia idade, enfim, sou imune a grande parte dessas violências. Um homem negro, uma mulher negra não podem fazer isso. Sim. Né? Eles não. Esse caráter indelével deles é o que os coloca na mira, né, dessas violências, dessas opressões. E quando você cria uma música como o axé ou como o samba, que celebra, ou soul music ou funk, que celebra justamente esse caráter diferencial, né, e transforma isso em gozo, isso é um movimento de resistência fundamental, né? Uhum. Concordo plenamente com você, cara. Bom, a gente vai falar algumas músicas, né? Talvez se a Tupá conseguir entrar aí, a gente vai colocar ela. Mas aparentemente, como a gente falou no começo, né? O Distrito Federal foi cancelado. Então ela não tá conseguindo se conectar. Infelizmente, a Tupá vai fazer uma falta violenta. Mas... Como naquele episódio que eu falei lá da experiência com a minha mãe, o show... deve continuar. Então vamos continuar. Deve continuar, galera. Como diz o próprio samba, né? Exatamente. Pô, olha aí, paralelo. Queen e samba, vai vendo. Bom, a gente escolheu três músicas cada um de nós, né? Pra falar sobre aquele período. Eu escolhi três, você escolheu três, a Tupá também escolheu três. E vamos começar. Eu começo falando a primeira música e é importante salientar que não é simples escolher músicas que simbolizem um momento tão dramático e sombrio da história recente do país, porque o leque que se abre é imenso e variado. Contudo, nesse tabuleiro apresentado, com as peças dispostas sobre a mesa, a maioria de nós, réis, peões, é vital que aqueles que estão ferramentalizados, nós, né, para atuação intelectual, não tenhamos qualquer indisposição em trazer à tona, quantas vezes forem necessárias, as obviedades que hoje são tão postas em dúvidas acerca do período da ditadura militar no Brasil. E nessa empreitada, tentei buscar alguns artistas que não são tomados como símbolos do período para contribuir também com a ampliação do repertório musical dos ouvintes do Benzina. Né? Seria muito fácil trazer Chico Buarque, trazer Caetano Veloso, quem mais? Elis Regina, mas eu preferi trazer outras pessoas que não são, de modo geral, tratadas como símbolos daquele momento. E a primeira música que eu trouxe é nada mais, nada menos que A Mosca na Sopa, do grande Raul Seixas. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Que pintou pra lhe abusar. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra Olha só, querido. Olha só, hein? É porque, assim, você tá ligado... Foi inesperado. Porque o Benzina, ele também é um podcast de doutrinação macumbista, né? E eu percebi que você ia falar pouco de macumba hoje, eu trouxe essa música que tem um, né, tem um tom ali, né, as meninas cantando, ali lembra um pouco um ponto, né? Então, é só pra galera não esquecer, né? Não, será que eu vou falar pouco de macumba? Vamos ver aí. Vamos ver aí. Sabe que é a doutrinação. Acabei de chegar de uma gira de Exu, cara. Assim, eu tô até sério, porque acho que o meu tranca-rua tá aqui de lado, saca? Tipo... A qualquer momento ele fala no meu, ele assopra aí alguma coisa. Hoje eu tô com tranca-rua e Ogum aqui, cara. Não, não tem malandro, não tem Oxum hoje, não. Aqui é tranca-rua e Ogum hoje. Vambora. Bom, o Maluco Beleza dispensa qualquer apresentação, porque o icônico soteropolitano Raul Seixas, autor de mais de uma dezena de sucessos lá em 1973, lança a música que, aos olhos e aos ouvidos dos censores de farda, não passa de uma música boba, de um roqueiro drogado, flertando com saravá. E talvez esse último tópico, né, o saravá, caracterizasse o maior problema da música. Como já falamos em programas anteriores, que tudo que aponta para a cultura negra não era bem visto pelos milicos e ainda hoje não é. É sempre alvo de violência. Contudo, para quem está um pouquinho mais atento ao caso, sobretudo no retrato desenhado por Platão do filósofo Sócrates, percebe-se que a música não é apenas sobre a indignação de um homem com a falta de cuidado com a higiene na preparação dos alimentos, tá ligado? Ele fica reclamando que tem uma mosca na sopa dele ali e tal, não sei o quê. Parabéns, você conseguiu me fazer rir, cara. Você conseguiu me fazer rir, parabéns. Obrigado. Bom, enfim, né? Tem um trechinho aqui de um texto que eu vou ler do professor Jacques Lende. Pega o nome desse cara. Jacques Lende Meira. Nossa. De Medeiros, professor de filosofia, um licenciado em filosofia lá pela Estadual do Rio Grande do Norte. E ele diz o seguinte: Platão pintou a imagem de Sócrates como uma mosca na sociedade ateniense. Sócrates era uma espécie de perturbador da aristocracia ateniense, das autoridades em geral, dos que se dizem uma coisa e não eram. Abre aspas. A perturbação que causava, no entanto, não seria à toa. Segundo sua própria interpretação, relatada por Platão, ele foi sendo tomado pelo espírito da mosca, de pousar em cada lugar de Atenas para importunar, e foi assim que ele conseguiu finalmente entender a sua missão. Esse é um texto do Gilliard, aquele xarope lá, né? Manja, né? Assim como Sócrates pagou com a vida, segundo a tradição, por não se render aos interesses dos governantes, o Raulzito também importou a figura lá pra década de 70. Bom, então, o Raulzito também não baixou a guarda, tá ligado? E qual que é o lance dessa música toda? Na minha modesta opinião, é claro, eu não sei, eu não vou saber, né? Como a gente já falou várias vezes sobre a interpretação de música, quando a gente falou lá do axé, quando a gente falou do samba, é muito difícil você saber exatamente o que o cara queria. Mas, mano, na minha modestíssima opinião, essa música tá falando de um cara que tá dizendo, ó... Vocês podem até me matar, mas não vai acabar comigo. Vai continuar. Você pode vir até com o teu DDT aqui, mas... Quando eu morrer, entra outro no meu lugar. Quando esse outro morrer, vai entrar outro no meu lugar. A gente não vai parar, não vai terminar. A gente não vai desistir. A gente não vai abaixar a guarda. E essa é talvez a mensagem que me parece mais sutilmente posta nessa música. E ele faz uma música toda divertida, né, com as meninas cantando lá, com batuque. Passou desapercebido pelos censores. E ele tava falando, gente, a gente não vai desistir. Enquanto não acabar essa porra, a gente não vai desistir. Mas eles tiveram um flerte, ele e o... Essa música é do Paulo Coelho, se não me engano, não é? Eu acho que ele escreveu com o Paulo Coelho, né? Que, na verdade, a gente sabe que o Paulo Coelho mudava uma vírgula e o Raul Seixas colocava o nome dele como contribuidor, né? Tá ligado? Isso, eu não sabia. Esse é outro rolê. Quando a gente for falar sobre Raul Seixas, a gente fala sobre isso. Tá, é porque o que acontece? Nessa época, eles estavam flertando absurdamente com o satanismo, né, cara? Que eles criaram aquela sociedade alternativa, lembra disso? Eu não sei se é da mesma época, cara. Tinha que fazer uma pesquisa mais objetiva. Não, eu lembro um pouco do documentário do Raul, assim, que eles estavam... Desde que eles começaram a andar juntos, essa coisa de Aleister Crowley, aí faltou a Tupac agora, né? Faltou. Mas eles estavam andando... Só convidei ela pra isso mesmo, tá ligado? Sacanagem. Pra falar do satanismo. Mas nesse momento, tipo... E tem uma coisa justamente do... Eu não sou especialista em satanismo, ao contrário do que os evangélicos dizem. que eu não sei nada de satanismo, né? Assim, não existe isso pra mim, né? Tipo, mas tem uma coisa de ser multidão, né? Tipo, uma coisa do eu não sou um, eu sou multidão, né? Como é que é? Então, cara, eu acho. Eu sou muito temeroso em falar porque eu tenho certeza que eu vou falar merda, cara. Porque eu acho que. Você não gosta de satanistas. A minha leitura acerca do satanismo contemporâneo ela é oposta. Ela é uma figura, é uma religião centrada no eu, né? Centrada no. Sim, sim, sim. Então essa mentalidade do muitos, eu acho que é na verdade, é o oposto do satanismo. Mas não sei, não tô falando aqui, mas a Tupá. Você não gosta de satanistas? A Tupá tá mordendo o cotovelo, falando assim: parem de falar merda. Você tem preconceito com satanistas, Bárbara? Não, até tem amigos que são. Olha só, cara. Você tem amigos de vocalista de banda de black metal? Não, eu conheço algumas pessoas que professam satanismo, assim, como sua, entre aspas, religião, né? Porque não é efetivamente uma religião como o senso comum vai apresentar e tudo mais, mas como é difícil falar também porque eu não tenho todo o bojo pra apresentar, mas o satanismo não seria efetivamente uma religião, mas se coloca numa religião quase como uma religião de paródia, né? Porque é um paralelo com uma religião que é uma não religião. Ah, pois é, pode ser. Mas, enfim, gostei dessa análise, achei interessante. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, assim. Eu gosto. Cara, eu tenho uma relação de amor e ódio com o Raul Seixas, sabia? Tipo, eu odeio aqueles grandes sucessos do Raul Seixas, odeio, eu não consigo escutar. Qual? Saca? Mas eu acho. A Gita, né? Tipo. Mas o. Eu acho, por exemplo. Mas assim, eu gosto daquele Cowboy Fora da Lei. E meu amigo Pedro, eu acho muito lindo. Puta, cara. Que pariu, meu amigo Pedro podia tocar na igreja, cara. Meu amigo Pedro é muito bonita essa música, cara. Tipo, eu acho. E Ouro de Tolo, né? Que eu acho. Ouro de Tolo. É perfeito. Ouro de Tolo é perfeito. O Raul, ele tem muita música lado B que é muito boa, né? Então, tipo, eu ia falar isso agora, dele. Cara. Vamos gravar um Benzina lado B do Raul, cara. Porque as escondidas são as melhores, cara. É, se bem que Ouro de Tolo, Meu Amigo Pedro e Cowboy Fora da Lei não são exatamente músicas de lado B, né? Mas ele tem outras músicas de lado B que são muito boas. Inclusive, tem uma carreira de produtor aí que eu sei por conta dessa minha mania de colecionar discos de MPB psicodélica. De MPB não, de Jovem Guarda psicodélica, que ele produzia muita coisa interessante, tipo Diana e tal. Mas, enfim. Gostei. Boa, boa, boa análise. Obrigado. Boa análise. Obrigado. Bolo fofo de chocolate. Preparo, 55 minutos. Rendimento, 15 porções. Ingredientes: 4 ovos, 4 colheres de sopa de chocolate em pó, 2 colheres de sopa de manteiga, 3 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara e meia de açúcar, 2 colheres de chá de fermento e 1 xícara de leite. Cobertura: 1 colher de sopa de manteiga, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 xícara de chá de açúcar. Se desejar uma cobertura mole, coloque 5 colheres de leite. Modo de preparo. Bata as claras em neve e reserve. Bata as gemas, a margarina e o açúcar até obter um creme. Após isso, acrescente o leite, a farinha, o chocolate em pó e misture bem. Depois, acrescente o fermento e as claras. Coloque em uma forma untada e leve ao forno pré-aquecido e deixe assar por mais ou menos 35 minutos. Cobertura. Misture todos os ingredientes, leve ao forno, faça uma calda e coloque por cima do bolo. Então, você falou que eu não ia falar de macumba, né, cara? Mas eu acabei de chegar... Eu menti pra audiência. Eu saí mais cedo da minha gira, né? Quarta-feira é dia de terreiro, então tava rolando uma gira de Exu, então não poderia ser mais apropriada a música que eu vou trazer agora, que se chama... Que é uma música pouco conhecida, né? É uma música que chama O Morro do Sossego, originalmente musicada pelo Candeia, mas é um poema do Arthur José Poemer e foi finalmente executada pela Cristina Buarque. Morro do essa música, Bárbara? Conheço. Essa música, ela tem antes de falar dela, falar de um verso dela, essa música ela tem uma história que é bastante peculiar, né? Ela foi, assim, reza, assim, diz o seu autor, né, o Arthur Poemer, que é um jornalista, que já tinha sido preso pela ditadura, né? Que mais ou menos em 1968, na verdade, mais ou menos não, ele dá até a data, foi numa Sexta-feira da Paixão, tava ele com o Eduardo Galeano, que pra quem não sabe, né, é o autor de As Veias Abertas da América Latina, enfim. Não é pouca coisa, né? Não, é pouca coisa. É que todo mundo que já teve uma revolta comunista na vida, né, já teve esse momento, já leu esse livro, né? Sim. Até hoje. Eu acho que faz tempo que eu não leio esse livro. Não sei como ele envelheceu pra mim, mas enfim, foi um livro muito importante na formação do meu pensamento político, né? Tava o Eduardo Galeano aqui colhendo informação pro livro dele e tudo mais. E o poema. E ele pediu pro poema levar ele pra um terreiro, né? Que ele queria conhecer. E aí o brasileirão lá levou ele pra um terreiro ali no Morro do Sossego, né? Perto da casa dele. E os dois, segundo o próprio Arthur Poemer, ficaram fascinados, né, com o que ele vai chamar de um protesto anárquico do ritual da Umbanda, ou da Quimbanda. Vai vendo. Né? Especialmente com a figura de um preto velho, que é justamente o vovô Catirino, que é um personagem central dessa música. Saravá os preto velho! Adoleza! Um grito de liberdade! E a corrente se quebrou, um grito de liberdade, um grito me acordou. Dentro de um canavial, o negro se libertou. Chegam em casa, né, o Arthur Poemer, na mesma noite ele escreve um poema sobre isso. Ele escreve um poema sobre essa música. O Eduardo Galeano, acho que ele foi escrever sobre esse evento naquele livro Dias e Noites de Amor e Guerra, livro de 78, olha só. 10 anos depois ele foi escrever sobre esse episódio. Pra ter uma ideia de como ele foi marcante na cabeça dos dois, né? Sim. Tipo, é aquele momento que... É aquela coisa que eu falo no... A Umbanda, o Candomblé, o Samba, o Axé, eles produzem acontecimentos, né? São situações que você não... Quem fala bem disso é o... Nossa, meu Deus. Paulinho da Viola, quando ele vai falar sobre o rio que passou em minha vida, né? Eles produzem esse rio que passa pelas nossas vidas e nos contagiam, né? Você pode não entender muito bem o que está acontecendo ali, mas algo te afeta. Sim. É aquilo que eu falo, você não precisa acreditar no que está acontecendo na Umbanda, você não precisa acreditar no que está acontecendo no Candomblé, mas você está lá, aquela alegria, aquilo te contagia, mesma coisa com o axé, isso é o axé. Né? É uma coisa assim, a minha leitura sobretudo enquanto não praticante de Umbanda, você assistir, você tem a oportunidade de assistir um culto de Umbanda ou um culto de outras religiões de origem africana, é uma coisa que não passa necessariamente pelos seus intelectos. Para mim, que não sou da Umbanda, eu vou lá, às vezes eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu tô vendo a pessoa girando lá e dançando, sei lá, no candomblé, né, com aquelas roupas todas coloridas, não sei o quê. Eu não sei o que tá entendendo, eu não sei o que tá acontecendo, mas a interação entre as pessoas é uma parada que, assim, que é inegável, que o bagulho te puxa, cara. O negócio faz sentido nos afetos, mas não no intelecto, às vezes, tá ligado? É, pois é, esse é um ponto fundamental, né? Tipo, essa relação, a gente tocou muito nos programas sobre axé, no programa sobre samba, né? Que é essa coisa do parte, que é um todo, né? Tipo, isso te contagia. Essa ideia de contágio, né, no sentido positivo da coisa, é fundamental. E isso marca, né, a vida de dois homens brancos, né? Ao ponto de que eles vão escrever sobre isso, né? Vai se transformar numa memória fundamental. E aí, o Arthur Poemer, ele Poerner, eu tô falando sobre o nome dele errado, ele escreve um poema, né? E o poema começa assim: o Catirino menino, pombo que escapa ao morcego, seu sangue quer preservar, ó Catirino inquilino, sossega lá no sossego. Isso é o começo do poema. Um pouco tempo depois, o Arthur Poemer virou amigo, né, de um sujeito chamado Candeia, né? Candeia, quando soube disso, segundo o próprio Arthur, ficou fascinado com esse poema e resolveu musicá-lo. Né? Chegou a mandar, inclusive, uma fita cassete pro Arthur Poemer, e dizendo que esse samba provavelmente seria gravado pela Clara Nunes. Sabe? Beleza. Os anos se passaram, essa música nunca foi gravada pelo Candeia, até onde eu sei, né? E nunca se soube muito bem porque isso não aconteceu, ou porque a Clara Nunes não cantou a música, nunca se soube muito bem. Há pouco tempo, revirando nos livros de, enfim, nos documentos, né, do DOPS, que estavam nos prontuários do DOPS, que foram encontrados dentro do SNI, o antigo Sistema Nacional de Informação, que era utilizado para vigiar as pessoas, né? Foi confirmado que no dia 26 de maio de 1971, essa música foi censurada por incentivar a luta de classes. Sério, Bruno? Sério. Essa música foi censurada, senão não poderia ser gravada. Tanto que a Cristina Buarque, ela gravou essa música porque ela ouvia o Candeia cantando ela nas rodas, né? E tipo, ela, vou gravar um samba que o Candeia gostava de cantar. Só que ela não sabia a história do samba, sabe? Tipo, isso anos mais tarde. Porque, enfim, ele gostava tanto do samba, mas ele nunca pôde gravar isso por conta da censura. Ponto. E aí você para e pensa, né, assim, por que que isso... Assim, o que que há nessa letra que ofendeu, né, o DOPS, que ofendeu os censores ao ponto de eles terem que censurá-la? Porque, assim, quando você vai olhar o Catirino Menino, pombo que escapa o morcego, naquele ponto elevado, seu sangue quer preservar, até aí não há nada demais. Uhum. Mas tem uma hora que a música segue e fala assim... Tô quieto, sossegado, eu não vou mais trabalhar. Nasci pra ser humilhado, é mais negócio deitar. Vou deitar até rolar e sonhar pra melhorar. Ninguém vai me escravizar. Sou dono e não empregado. Tenho a vida pra gastar. Não gasto, nem sou gastado. Vou me economizar. Não vou ser esvaziado pro meu patrão engordar. Homem não consome o homem. Meu irmão do céu. E assim, eu que sou do axé, assim, esse é um discurso muito típico de preto velho. Sim. Porque, assim, pra quem não sabe, os pretos velhos são figuras que sofreram, foram martirizados pelas processos de escravidão. Eles morreram na senzala, né? Então, esse pensamento de revolta, de libertação, é fundamental nos seus discursos. Né? E isso vindo, por exemplo, eu acho interessante essa música vindo do Preto Velho, porque já tinha se falado, assim, durante um determinado tempo, uma certa esquerda, especialmente uma esquerda americana, teve um grupo de teatro experimental chamado Living Color, se não me engano, que na década de 70 ficou fascinado com a figura do Exu e da Pombagira, né? Isso eu não sabia. Porque, obviamente... É, porque obviamente para as pessoas que são, tipo, lá, brancos, enfim, que vêm de um cenário mais puritano e tudo mais, esses elementos que são, digamos, têm a sua sexualidade aberta, né, tipo, que tem um comportamento muito mais expansivo, são muito mais salientes enquanto elementos de resistência, né? O Exu e a Pombagira fascinaram as pessoas. Agora, os pretos velhos, né, que são... Os que estão abaixo dos orixás, né? Tipo, na hierarquia, abaixo dos grandões, só tem eles ali, né? Entendeu? Então, eles têm um discurso muito mais comedido, mas quando você vai olhar para a essência desse discurso, é um discurso extremamente potente. E aquilo que a gente falou, esse discurso, ele inspira, ele contagia. Então, as pessoas, né, dos morros, das favelas, dos terreiros, né, ao se depararem com esse discurso, estabeleciam pequenos agenciamentos, pequenas estratégias de resistência, inspirados por esse discurso. Né? Não é à toa que o DOPS reconhece isso e censura a música. Sim. Sabe? Não é à toa que dois homens brancos ficam impressionados com a figura desse preto velho. Né? Uhum. E isso é interessante porque quando a gente vai olhar para os números das pessoas que foram para o número de pessoas que foram reconhecidas oficialmente como vítimas da ditadura, tipo lá, a CNV reconheceu oficialmente 434 mortos. Desses 434 mortos, eu participei desse capítulo, né, tipo, uma das coisas que eu fiz lá foi o perfil de vítimas, né, de algumas vítimas, em sua grande maioria são pessoas brancas, cidadinas, estudantes de ensino médio, universitários, né, que foram mortos, que participavam de grupos políticos, né, que participavam de partidos políticos, ou que tinham alguma figura proeminente, sei lá, tipo Herzog, ou coisa do tipo. Até bem pouco tempo, porque uma parcela considerável da esquerda, até hoje tem uma dificuldade de reconhecer esses outros, né, os favelados, os camponeses, os indígenas, como pessoas que... As travestis, os LGBTs, né, como pessoas que efetivamente resistiam à ditadura. Né, que são pessoas que, cujo projeto de vida... A gente não tem como dissociar a vida, né, de um projeto político. São pessoas que reexistiam, né, diariamente. Então, É impressionante como uma parcela da esquerda anula a potência de resistência dessas outras estratégias que não eram estratégias marxistas, saca? Sabe? De, ó, oh, vamos pegar em arma. Eu não tô desmerecendo, sei lá, estratégia foquista, coisa, não tô desmerecendo pessoas que fizeram isso. Não, mas a ideia é que há de se reconhecer que outras estratégias também estavam coexistindo ali. Sim. Né? E esse que é um ponto fundamental. Então, as pessoas que foram mortas por conta disso, na ditadura militar, terreiros eram fechados o tempo inteiro. Pais de santo, mães de santo, eram processadas, sabe? Por que que fazia-se isso? Se isso não fosse perigoso ao Estado, por que que o Estado censura essa música? Então, por que há essa insistência de se anular, de se invisibilizar o papel desses outros, desses sujeitos que não são os sujeitos que nós estamos acostumados a entender como militantes políticos, né? Quando uma esquerda se recusa a acreditar na potência, na potência de resistência dessas populações, se recusa a conceder a elas o papel de vítimas diretas da ditadura e não como vítimas secundárias ou coisa do tipo, não está fazendo mesmo, não está incorrendo na mesma violência do Estado contra eles? Sim. Esse que é o ponto, assim. Assustadoramente, isso tá certo, cara. Isso que é terrível. E assim, até por uma questão, sabe, algumas pessoas podem estar ouvindo isso, ou vendo, assistindo agora a gente falar isso, e se perguntando, e se punindo, né? E falando, pô, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha visto, né? Eu nunca tinha imaginado a história das LGBTs todas que sofreram, que foram violentadas e coisas do gênero. Só que a gente não sabe disso, né? Você sabe bem, porque você trabalhou com esse tema, né, durante muito tempo da tua vida. Mas pra quem tá de fora, o que a gente vê são as fotografias 3x4 de estudantes brancos, intelectuais brancos, que é aquilo que a gente vê. Sempre que você vê uma lista de torturados, você vai ver uma lista de pessoas brancas, uma lista de homens e mulheres com o mesmo perfil e tudo mais. E a gente esquece porque não nos é apresentado, né? E talvez essa, como você falou, seja mais uma violência que essas pessoas estão sofrendo, né? Depois de mortas, pois é, depois de todas as violências que já sofreram, há uma violência pela memória delas, né? Isso, porque assim, esse que é um ponto fundamental. Assim, não é desmerecer essas pessoas que, sei lá, foram pro Araguaia empreender uma guerrilha armada. Não é desmerecer o esforço político dessas pessoas, não é diminuir o sofrimento dessas pessoas. Porque aqui não é. Exato, assim, a gente tem que parar com essa hierarquia de tragédias, sabe? Tipo, não é uma coisa ou outra, sabe? Tipo, os militantes do PCB sofreram, né? Do PCdoB sofreram, né? Mas o povo do terreiro também sofreu, o povo do axé também sofreu. E essas pessoas eram mortas, eram perseguidas, e a morte dessas pessoas era, sei lá, apagada sob a forma de matamos mais um traficante, matamos. Sim. Mais, sabe, tipo, cara, se eu falei, eu cresci na década de 90 com medo de grupo de extermínio aqui em Bangu, em Padre Miguel. Assim, quantas pessoas eu não vi sendo mortas que nunca se soube o motivo, nunca teve investigação. Assim, na própria CNV, quando eu fui trabalhar com os camponeses, quando eu fui fazer perfil dos camponeses, né? Tipo, teve o gringo, quando eu fui fazer o perfil dele, que morreu lá no Araguaia. Quando eu fui falar com... Eu liguei pra família dele, né? Eu entrei em contato com a família dele. O filho dele chorou falando comigo, porque a morte do pai dele, que foi executado, nunca teve nem inquérito policial. Sabe? Assim, é impressionante, né? Esse que é o ponto, assim. Essas pessoas já são invisibilizadas pelo Estado. Então, quando a gente nos recusamos a fazer isso, né? Tipo, olhar pra essas pessoas e falar assim, olha, aqui tem um mecanismo de resistência. Os pretos velhos estão cantando, estão inspirando essas pessoas estão efetivamente resistindo. É aquilo que a gente falou no programa do Zeca Pagodinho. O sujeito que se levanta e pega. Você falou muito bem quando você fala daquele sujeito que tenta, que a luta dele diária é pra ensinar os filhos dele que vale mais a pena ganhar R$20 catando papel do que ganhar 200 fazendo corre pro movimento. Né? Tipo, o sujeito que mesmo diante de tudo isso, como diz o Bezerra da Silva, é diante de uma elite que quer torná-lo marginal, ele segue sendo honesto. Esse sujeito não é um otário. Sim. Esse sujeito não é um malandro. Pelo contrário, justamente essa que é a inversão. Esse é o malandro do Bezerra, né? Sim. É o cara que não deixa a elite torná-lo marginal. Isso é o malandro do Bezerra, saca? Isso é a resistência. Olha, Orlando, eu vou falar o seguinte, cara. Se a gente terminar esse programa por aqui, o teu salário já tava pago, tá ligado? O meu salário imaginário, né? Você joga bilhetes do Banco Imobiliário pra mim aqui, vai. Não, mano, aquele saco de premium lá que vai pra Tupi, mano. É verdade, é verdade, é verdade. Ai, vai lá. Posso passar pra próxima música? Por favor. Ou você quer querido. Falar mais alguma coisa sobre essa? Não, porque eu vou emendar na outra. Então, beleza. A segunda música que eu escolhi é uma música que é também de um nordestino, né? Porque a minha admiração pelo povo daquele pedacinho do Brasil lá não é segredo pra ninguém. Assim que o Brasil, né, se dividir novamente, eu vou pedir asilo político lá na hora. Já tenho até algumas casas pra eu morar lá. Quero só confirmar com as pessoas. Porque eu quero ser um cidadão nordestino. Quando o Nordeste for um país, né? E daí a gente sai da capital baiana e pula para uma outra capital, que é em Fortaleza, no Ceará, com o José Ednardo Soares Costa e Souza. O Ednardo, com a música Pavão Misterioso. Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério. Se assim, tantos céus assim, muita história eu tinha pra contar. Olha só. Manja essa música? Sim. Devia estar com o violão aqui e começar a tocá-la agora. Pavão misterioso. Não vou cantar porque ainda bem que sou eu que edito, né? Se fosse você, você tá ligado o que ia acontecer. Eu ia sair no começo e no final do episódio. O autor dessa canção, que ficou famosa por compor a trilha sonora de uma telenovela muito popular na Rede Globo na década de 70, como tema de João Gibão, o homem que nasceu com asas, mas as mantinha escondidas. E apenas nessa descrição do personagem, você já percebe a alegoria proposta pelo autor. Mas essa música é baseada num romance de cordel chamado O Romance do Pavão Misterioso, escrito por José Carmelo de Melo Rezende em 1923. E o próprio autor da música, o Ednardo, foi um dos protagonistas do movimento Massa Feira, que junto com vários outros artistas regionais, incluindo o poeta sertanejo Patativa de Assaré, em 1979, no ano que eu nasci, em plena ditadura, estavam lá se reunindo e fazendo arte. A denúncia dessa música, porém, dessa letra, passa desapercebida em muitas vezes. Eu vou recitar um pedacinho da música que eu acho ela sensacional, né? Ele fala, pavão misterioso, pássaro... pra quem não sabe, né, o romance é a história de dois irmãos que herdam o dinheiro do pai, e daí um deles vai viajar o mundo inteiro, e ele chega na Grécia e conhece a baronesa Creusa, que é a mulher mais linda da Grécia, e ele se apaixona por ela, e acho que o irmão dele traz uma foto dela, se eu não estou enganado, e daí eles dão um dinheiro para um cara fazer uma máquina para ele conseguir chegar lá. E a máquina é um avião que ele aperta um botão e ele se encolhe igual um pavão. Ele fica todo fechadinho e ele esconde o avião. E daí quando ele vai fugir, ele aciona e o avião se abre inteiro como um pavão de metal. E a música diz assim, né? Pavão misterioso, pássaro formoso, no escuro dessa noite me ajuda a cantar. Derrama essa faísca, despeja esse trovão, desmancha isso tudo. Que não é certo, não. Pavão misterioso, pássaro formoso. Um conde raivoso, que é o pai da Creusa, não tarda a chegar, porque quando ele vai se encontrar com ela, ele tem que sair correndo, porque ele tá chegando. Não temas, minha donzela. E aí que eu acho muito sutil, porque ele tá falando lá do conto do romance, né? Não temas, minha donzela, porque ele vai voltar. Nossa sorte nessa guerra. Dá a impressão que ele tá falando da treta entre ele e o pai da Creusa. E daí no final ele fala aqui, eles são muitos, mas não podem voar, porque eles fogem no avião. E essa, no pavão, né? E essa brincadeira que ele faz com a treta entre a autoridade do pai da Creusa e a tentativa dele se libertar, dele libertar ela que vivia presa lá na torre, é sensacional. Mas a frase que eu acho mais tocante, a frase que dá um nó na minha garganta todas as vezes que eu toco essa música, é a seguinte: me poupa do vexame de morrer tão moço, muita coisa ainda eu quero olhar. Mano do céu, chega da... Essa frase é foda. E é isso, cara. Essa música, pra mim... Sabe, eu tenho um trecho da novela, da Saramandaia, lá dos anos 70, que é um cara interrogando o João Gibão, e eles começam a conversar sobre a asa dele. Cara, talvez eu vou colocar um trechinho do áudio na edição. Ô, evangelista, consta que o senhor tem asas? Isso é verdade? É verdade. Quer dizer que o senhor confirma que tem asas? Confirma. O quê? Isso é algum crime? Ah, não sei, não sei se é crime, não sei. Eu, não é comigo, isso é com outras pessoas. Estou aqui apenas para apurar a verdade. Há quanto tempo o senhor tem consciência disso? Do quê? Tem asas. Que pergunta mais boba. Sujo! O senhor não está aqui para julgar as minhas perguntas. São bobas e são inteligentes. O senhor está aqui para responder, responda! Eu respondo se quiser. Mesmamente ainda porque eu não entendi a razão de tanto perguntório. O senhor vai saber no fim, vai saber no fim. Eu estou aqui para apurar a verdade, para fazer investigações. Não estou aqui para prejudicar ninguém. Eu aconselho o senhor a colaborar. Porque eu estou apenas com o objetivo de apurar a verdade. E, evidentemente, as pessoas que colaborarem conosco terão isso levado em conta. Colaborar em como? Na apuração da verdade. A sua graça, por favor. Meu nome... meu nome, por uma questão de segurança, eu preferia que não aparecesse. Mas o senhor pode me chamar de Frederico. Seu Frederico, o senhor vai me perdoar a topetice, mas eu não vejo motivo para tanta bulha. E depois instalar uma sindicância para apurar a verdade, eu acho que só carece quando essa verdade está escondida debaixo de um segredo, de um mistério. Eu acho que isso não é o caso. Mas como não é o caso? Quantos anos o senhor levou escondendo as suas asas? Mas não foi por mal. Então foi por quê? Foi por receio de eu não ser aceito. Então o senhor sabia que era perigoso ter asas? Perigoso em que sentido, senhor? Porque não é normal, porque isso não está inserido dentro do contexto. Isto é uma coisa fora das regras, fora da normalidade. Porque um homem, como nós julgamos que um homem de respeito seja um exemplo de cidadão, não tem asas. Cite uma personalidade, uma única personalidade que tem asas. Cite uma! Por acaso, os nossos empresários têm asas? Os nossos industriais têm asas? Ou os nossos usineiros? Ou os nossos senhores de engenho? Sente um que tem asa! Pelé tem asa! Eu não sou Pelé, eu nem sou usineiro, nem nunca tive a pretensão de ser senhor de engenho, menosmente ainda industrial. Eu sou apenas um cidadão da província e o fato de eu ter nascido assim, acho que nunca prejudicou ninguém. Mas vai poder prejudicar muita gente. Prejudicar como, seu Frederico? Não me faça de trouxa. Não me faça. O senhor não é ingênuo. O senhor não é ingênuo. Eu sei que o senhor é uma das pessoas mais inteligentes aqui dessa cidade. Muito obrigado. Porque é muito simbólico, assim. Ele falando, mas o senhor não sabe que tem uma asa aí? Ele falou, não, mas isso não é problema. Claro que é problema. Ter asa é um problema. E daí você começa a pensar, porra, é claro que é um problema. Um cara diferente, um cara maior, um cara superior, um cara que consegue olhar coisas que os caras aqui de baixo não conseguem olhar, é um problema pra autoridade, tá ligado? E essa Sim. música é foda. Eu adoro essa música, adoro, adoro, adoro. Na voz do Ednardo, então, na minha voz fica meio merda, mas na voz do Ednardo é da hora. Na minha deve ficar pior ainda, te garanto. Vamos fazer uma dupla, cara, sertaneja. Você canta, toca e eu peço desculpa pra galera, tá ligado? É uma boa, cara. Na verdade, a gente tem que fazer um trio com um advogado ou uma advogada pra nos proteger, tá ligado? Juridicamente, danos causados às pessoas, danos morais, saca? Mas assim, ó, você canta, eu fico de segurança e a gente descola um advogado pra fazer a parte. Pois é, porque as pessoas vão me acusar, sei lá, cara, você estragou essa música pra mim, agora nunca mais consigo chutar Chico Buarque, saca? A gente cantando ontem na live experimental com Claudinho Buchecha, não, foi que Raça é? Negra. Raça Negra. Molejo. Molejo, pode crer. Nossa. Eu fora do tom com atraso, foi. Mas teve gente lá do Mocó que hoje pela manhã falou assim: porra, eu perdi ontem, me manda o link. Daí eu falei: não, aquilo lá ficou nas águas do batismo, né? Ficou com o velho homem. Na água do batismo. Daí, não, me passa, pelo amor de Deus. Algumas pessoas foram beneficiadas aí com uma bênção de Deus. Eu passei o link daquela nojeira que a gente fez ontem. Nossa, cara, nossa, Nini. Oxalá proteja essas pessoas, cara, porque peço Deus. Desculpa pelo vacilo, como, tá ligado? Parafraseando o eterno Eduardo Cunha, que Deus tenha misericórdia dessa nação. Não, cara, pois é, cara, porque toda vez que eu abro a boca pra cantar, cara, eu tenho que, assim, eu me sinto compelido ao mesmo tempo de, sei lá, eu canto um verso, falo, desculpa aí, foi mal, sabe? Tipo, porque eu sei o quanto eu sou ruim cantando e, assim, as pessoas não fazem ideia do esforço que é pra mim cantar, perder a vergonha de cantar, porque, assim... Eu tenho que ser ridículo, saca? Tipo, senão tem que ser ridículo. É boa ser ridículo, não posso me levar a sério. Eu canto muito mal, eu sei. Tenho certeza que eu sei disso. Vocês não precisam ficar me lembrando todo episódio que eu canto. Não precisa ficar me recordando. Não, eu sei, eu não sou surdo. Sabe? Tipo, eu não sei bater palma. Eu não sei bater palma. Mas assim, eu tenho uma coisa que você falou que eu queria retomar aí, que é essa ideia do que é o diferente como é uma coisa perigosa, né? Uhum. Porque é óbvio, e assim, isso é uma das coisas do fascismo brasileiro, né? O fascismo brasileiro, o que acontece? Na verdade, o Brasil, desde sempre, ele tem um problema de autoimagem. O Brasil, ele se pensa enquanto branco, europeu, sim, mas quando ele olha pra si mesmo, ele vê uma composição racial que aquela ele odeia. Aquela treta do Frantz Fanon lá, né? Que olhava pra si mesmo com o francês, mas chegou na França e falou, não, velho, você é da Martinique. Não, tá ligado? Isso, não. E não, mas o Brasil tem um caso, porque assim, quando você vai ver, quando essas forças, né? Quando eu digo forças, eu digo aquilo que esses corpos carregam, né? Tem que ser reconhecidos pelo Estado enquanto integrantes oficiais, que, ou seja, no pós-escravidão e depois com o indigenato, né, quando os indígenas são incorporados como cidadãos brasileiros e os negros são incorporados como brasileiros, né, tipo, não mais como força de trabalho, não mais como, sei lá, elementos a serem civilizados. Ferramentas. Essas pessoas... Ferramentas de trabalho, né? Tipo, essas pessoas... o Estado brasileiro olha pra isso e fala assim, ih, rapaz, a gente vai ter que fazer alguma coisa com isso. É. Aí, o que ele faz? Aquilo que a gente já falou no projeto do samba, né? Cria-se um projeto de eugenia no país, que não é só um projeto de eugenia, digamos, racial, né? Tipo, no sentido corporal. Não sei que... Não só se importavam brancos para apenas, com muitas aspas, né, fazer o elemento negro corporal desaparecer. Não, se importavam brancos, se exaltava a cultura branca, né, como e se perseguia a cultura negra, e a gente vai voltar no tema da Umbanda, que é perseguida pela ditadura, que como foi perseguida no Estado Novo, que foi perseguida no começo da República, né, essa coisa cíclica, né? Como hoje é perseguida pelos evangélicos. Exato, por quê? Porque justamente ela afronta, ela oferece uma clivagem interna nesse projeto de poder de uma única raça. E o projeto de poder de uma única raça, a gente sabe onde a gente viu isso, né? Uhum. Tipo, a gente viu isso no nazismo. O Brasil, ele, as pessoas não entendem isso. O Brasil, o racismo brasileiro, ele é um tipo muito agressivo de racismo, todos são, mas o Brasil, ele cria uma máquina deliberada de guerra contra essas populações, né? E ao mesmo tempo em que invisibiliza, né, ideologicamente essa guerra, né? Outros estados, pelo menos, tinham, né, pelo menos assim, espero que as pessoas entendam o sentido mil disso. Aspas, né? É, porque eles declaravam isso, isso era declaratório, por exemplo, nos Estados Unidos isso era declarado, né? Porque tem toda essa comparação, porque o racismo mesmo é nos Estados Unidos, no Brasil nunca teve racismo de verdade. Não, muito pelo contrário. A questão é que os Estados Unidos nunca fez questão de esconder isso. Nunca fez questão de esconder isso. O Brasil criou toda uma máquina de invisibilização, que a gente estava falando de invisibilização anterior, né? Visibilização dos crimes da ditadura. O Brasil tem uma máquina montada, desde pelo menos a Primeira República, né, da invisibilização de seu projeto eugênico, sabe? E sim, e o encarceramento compulsório da população negra, né? O etnocídio, o genocídio das populações indígenas é uma continuação desse processo, uhum, né? É uma continuação, mais uma vez, disfarçada, a gente só tá prendendo os criminosos, por exemplo, tu vê o caso do Renan da Penha, que, por exemplo. Coincidentemente, todo criminoso é negro, todo criminoso é da mesma região. O caso do Renan da Penha, por exemplo, né? Tipo, essa criminalização do funk, entendeu? Isso não, nada mais é do que, de fato, essa criminalização do povo negro, do povo marginal. Marginal no sentido daquele que é posto à margem da sociedade. Porque, enfim, sempre tem um retardado, um idiota pra entender errado isso que eu tô falando. Né? Mas, tipo, o ponto fundamental é esse, né? Tipo, essa população, esse projeto eugênico racista brasileiro, ele... Eugenista, desculpa. Ele... é invisibilizado, você tem uma máquina de produção, de invisibilização sobre isso, né? Tipo, se invisibiliza isso, da mesma maneira que se invisibiliza todas as violências cometidas pela ditadura militar, se invisibiliza esse racismo estatal brasileiro. Que tá aí ainda hoje. Sim, muito mais agora, inclusive, né? Assim, é. Sim. Então... Tenso, cara. Tenso, tenso. Esse programa eu falei, cara, que não ia prestar a gente gravar esse programa. Pra fazer um bolinho de cenoura, você precisa de uma xícara de cenoura picada, 3 ovos, e aí você pode substituir cada ovo por uma banana amassada e um pouco menos da metade de uma Coca Zero ou qualquer refrigerante de cola, que seja Diet ou Zero. Uma xícara de óleo, uma xícara de leite vegetal, e aí eu recomendo leite de castanha de caju, tá? 2 xícaras de farinha, 2 xícaras de açúcar e 1 colher de sopa de fermento. É muito importante que você bata essa cenoura no liquidificador e acrescente o leite, tá? Então você faz uma espécie de pasta, incorporando bem até ficar bem homogêneo. Depois que você fez isso, você coloca o óleo, os ovos ou a mistura com a banana, o açúcar e vai batendo, incorporando a farinha aos poucos. Quando você terminou isso, pega o fermento, adiciona na mistura, joga tudo numa forma de bolo e leva ao forno a 180 graus por 35 minutos. Se você não tiver como medir isso, é só você esperar ficar douradinho. Criou aquela crosta dourada e tá subindo um cheirinho gostoso de bolo, é porque tá pronto. Uma coisa assim que eu vou falar, justamente a gente tá falando sobre invisibilização, né? Então, vamos falar sobre aqueles que talvez sejam os brasileiros mais invisíveis, né? Que são os indígenas. Sim. Assim, o sonho, o Brasil se funda, né, no genocídio, no extermínio sistemático dessas populações. Um genocídio que começa em 1500 e ainda não terminou. Né? Pelo contrário, agora talvez a gente esteja entrando numa fase mais aguda desse processo. Não tão aguda quanto, digamos, as guerras justas que se praticavam lá em 500, 1600, mas, sei lá, acho que talvez desde a redemocratização não tenha sido tão agudo esse processo de enfrentamento das populações indígenas, né? Assim, o que está se preparando para eles, para muitas dessas populações, talvez seja o golpe final. Entendeu? O derradeiro. E por que que eu tô... Pois é, por que que eu tô falando disso? Eu falei, por exemplo, dos 434 pessoas que foram mortas durante reconhecidamente, né, pelo Estado, foram reconhecidas como mortos desaparecidos políticos durante a ditadura militar. E, em sua maioria, eram homens e mulheres brancos citadinos. Né? Estipula-se que o número de camponeses esteja na casa das 1000 pessoas. 1000 camponeses, mais ou menos, se estipula que seja na casa das 1000 de mortos desaparecidos na ditadura militar. E eu vou falar uma coisa, e assim... Eu falo no alto, eu falo como um especialista, eu falo com uma pessoa que trabalhou na Comissão Nacional da Verdade, eu falo com uma pessoa que não é chute, eu tenho pelo menos 10 anos, uma década de pesquisa sobre isso. Né? O número de indígenas afetados pela ditadura militar, por baixo, quando digo afetado, estou falando de pessoas mortas e desaparecidas, está na casa dos 10 mil. Caralho, mano. 10 mil pessoas. Né? Exatamente. Porque assim... Não, só, por exemplo, o caso do... Me permita interromper, cara. 10 mil pessoas é gente para um caralho, mano. Porque, sim, porra, tipo assim, e são pessoas as quais a gente não sabe nada deles, né? Não sabe o nome, não sabe... Sabe, minimamente, eu não sei, talvez você possa falar com mais, assertividade, mas talvez você vai saber qual tribo o cara era, de qual região ele tava, mas não mais do que isso, né? É, porque isso demanda um tipo de esforço intelectual, um tipo de pesquisa, um tipo de estudo que escapa da historiografia tradicionalmente acionada para esse tipo de caso, né? Porque são pessoas que não têm pegadas jurídicas. Né? Você não tem um registro de nascimento, no máximo você vai ter um RANI na FUNAI, né? Um registro de nascimento indígena, que era uma documentação da FUNAI, né? Mas só para ter, assim, só para ilustrar para as pessoas que não me conhecem muito bem como eu entrei para isso, a população com a qual eu trabalho, né, especificamente com a qual eu vivi durante quase 2 anos da minha vida e com a qual e para a qual eu volto todo ano, praticamente, né, para ficar pelo menos um mês por aí, os Aikiwara, os Aikiwara foram o primeiro povo que recebeu anistia política pelos crimes cometidos durante a ditadura militar contra eles. Ah, é? Eu não, né, sabia disso. Baseado na minha pesquisa, baseado no meu trabalho com o Aikiwara, ao lado da antropóloga Yara Ferraz. Os Aikiwara foram... Tu não faz ideia acho que tu trabalha, cara. Não, não, o que eu tô falando é assim, porra, mano, é muita coisa isso, não é pouca coisa, sabe? Não é uma pois coisa, tipo, sabe? É, porra, eu fico orgulhoso de ter um podcast com você, cara, é isso que eu tenho pra dizer. Olha só que... Mas, enfim, isso depois deu um problema, mas, enfim, o... Mas uma questão, assim, os Akiwara foram... Eles foram escravizados pelo exército brasileiro como parte dos esforços de contenção da guerrilha do Araguaia, né, na chamada terceira Operação Marajoara. Os Akiwara foram arregimentados contra sua vontade pelas forças do Estado, né, os homens foram obrigados a servir de batedores, né, obrigados, quando eu digo, eles apanhavam, eram, enfim, eles acompanhavam as tropas sob tortura. E mulheres, crianças e idosos eram mantidos na aldeia, foram mantidos na aldeia por meses a fio, em um regime de campo, que não tem, não existe outra palavra que não seja campo de concentração, né? Porque eles não podiam sair nem das malocas para defecar, para urinar, sem autorização dos soldados, e dependiam exclusivamente das rações oferecidas pelos soldados, né? Isso com uma população indígena de recém-contato. Por conta desses crimes, o relatório que foi feito, os Akiwara receberam um processo de anistia política, mas, enfim, foram enquadrados dentro de um regime liberal, ou seja, 14 indivíduos receberam uma indenização de dinheiro, né? Enfim, como se isso pudesse... Quando o principal pleito deles era a demarcação da terra deles, que foi expropriada pelo exército brasileiro e entregue na mão de fazendeiros, né? Quando eu digo que os crimes ambientais, quando eu digo que os crimes fundiários, os conflitos de terra que acontecem na região são consequência direta da ação do Estado durante a ditadura militar, eu estou me referindo a isso, né? Porque a terra dos Akiwara foi retirada deles e entregue a fazendeiros como parte desse processo de contenção da guerrilha do Araguaia. Enfim, esse é o caso dos Akiwara, escravizados e confinados em campos de concentração, é um caso brando. Por que, que eu digo brando? Porque foram apenas, com todas as aspas devidas, torturados. Os Akiwara sofrem e são muito traumatizados por causa desse episódio. Eu morei lá durante quase... Eu morei durante 18 meses ininterruptos, e eles só começaram a falar comigo sobre isso quando eu fui embora. Sim, das vezes que eu voltei. Mas imagina o trauma. As pessoas... E assim, não eram conversas longas, saca? Você não... Porque a dor é muito grande. Imagina o trauma disso, né? Enfim. Isso é bem típico, né? Até quando algumas pessoas vão fazer alguma pesquisa sobre questões relacionadas à tortura ou coisas do gênero, é muito difícil até você ter a plena consciência do que acontecia durante a tortura, porque eu acho que até é uma questão de humanidade, né? Como é que você vai acessar essas memórias de uma pessoa que sofreu uma violência como essa e tudo mais, né? Não sei como que é isso, que é o protocolo para atender esse tipo de questão, mas imagino que deva ser uma parada ultra sensível você tentar acessar essas memórias, acessar essas... Isso acontece quando a gente vai fazer isso, por exemplo, eu trabalhei muito com isso, né? Tipo, você acaba incorporando pra você, né? Enfim, eu sonhava as torturas, né? E tinha sonho recorrente com isso. Inclusive, isso faz parte do processo que fudeu minha cabeça. Mas, enfim, e quando eu digo que isso foi um caso brando, né? No sentido, com muitas aspas, é porque você tem casos, por exemplo, o caso dos Waimiri Atruari, onde 2 mil pessoas, 2 mil Waimiri, foram sistematicamente exterminados pelo exército brasileiro para a abertura de uma estrada. E consta que o exército brasileiro se utilizou de um parco conhecimento etnográfico que se existia sobre essa população para maximizar o seu poder ofensivo, ou seja, atacavam em momentos que eles estavam dançando rituais, sabe? Atacavam-se quando eles sabiam, atacavam utilizando-se do calendário ritual dessa população. Então, assim, o extermínio dessa população foi feito de maneira sistemática, utilizando a condição étnica deles para tanto. Ou seja, essas populações, elas não foram só exterminadas, elas foram exterminadas como indígenas, né? E por que que elas foram exterminadas? Porque no caso dos Aimiri, eles se recusaram a ser, o termo da época, pacificados, e não é à toa que esse termo pacificação vai reaparecer para falar das ocupações nas favelas do Rio de Janeiro, né? Pacificar é justamente você sujeitar aquela população à determinação e à opressão do Estado. Os Waimiri, eles não se sujeitaram à pacificação, né? E não aceitaram sair do caminho para passar uma estrada por eles, né? Os Waimiri Na época, se entendia, e essa, e olha como é que as coisas são, se entendia que ser indígena era uma categoria transitória. Ou seja, as pessoas, os indígenas, deixariam de ser indígenas, né? Seriam incorporados à sociedade brasileira. Se eles estivessem num gradual de evolução, como se estivessem um passo atrás da gente, assim. É, não é à toa que esse discurso vai reaparecer com o Bolsonaro, né? Mas não só com o Bolsonaro, assim, e mais uma vez, vamos lembrar de Belo Monte, vamos lembrar do discurso do PT, do PDT, do PCdoB, quando estavam no poder, né? Tipo, que pregavam algo muito semelhante quando falavam que o Xingu vai ser destruído. Ah, não, mas vai ter indenização para essas populações, vão ser incorporados, vão ter acesso. Sabe, tipo, a mesma ideia de que a incorporação dessas populações na sociedade, envolvente era uma coisa desejável, né? Já pressupõe um processo de etnocídio. E, enfim, a gente está vendo o que aconteceu em Belo Monte. Né? Os governos passados deveriam responder na Corte Interamericana de Direitos Humanos e foram processados por isso. E foram processados. Tipo, deveriam responder pelos crimes que cometeram lá na Amazônia. E não foi só em Belo Monte, cometeram com os Munduruku, enfim, com várias populações. Mas o ponto fundamental disso é entender que os povos indígenas ocorreu sim durante a ditadura militar um esforço deliberado do Estado para atacar essas populações, uma vez que a sua existência por si mesmos já representava uma afronta ao poder estatal, né? Então, assim, enquanto você tivesse indígenas ali, o Estado não poderia realizar seu projeto. E os indígenas resistiam a isso. Eles resistiam à entrada dos brancos. Então, o que o Estado vai lá e mata essas pessoas. Sim, ou, por exemplo... Termina, né? Sim, ou... E isso, quando não faz de maneira direta, como no caso dos Vaimiri, você faz, por exemplo, como aconteceu na Transamazônica. O que aconteceu na Transamazônica? Populações com condições epidemiológicas muito... com condições sanitárias muito frágeis, né? Foram deliberadamente contatadas pelo Estado brasileiro para garantir a abertura da Transamazônica. O Estado sabia que, ao contatar populações como os Arauetés, por exemplo, foram vitimados por uma gripe que 40% da população morreu. Sabe? O Estado sabia, isso era previsível pelo Estado. Havia-se normativas e documentações sobre taxas aceitáveis de perda populacional. Pode crer. Imagina isso. Pega a tua rua e fala assim, vamos mudar todo mundo aqui desse prédio para o outro, e se morrer 30% das pessoas, está de boa. É um número aceitável. Não pode morrer mais do que 30%. É isso. Saca? É tipo, casos como o próprio caso do Zaqueuara, que também teve um contato muito, muito complicado, sabe? Eles tiveram uma redução populacional muito grande, que começaram a fazer a FUNAI começar a rever, a FUNAI e o SPI começaram a rever um pouco os processos de contato. Tanto que hoje a normativa é populações isoladas permanecem isoladas, sabe? Tipo, você protege a região para que elas permaneçam desse jeito, porque sabe que um contato de outra forma é muito complexo e vai causar problemas para essas populações, né? A gente já falou disso naquele episódio sobre aquele missionário lá que foi morto numa ilha na Índia, né? Entendeu? Que essas populações, quando elas se isolam, é um projeto deliberado de isolamento. Eles sabem que os brancos são, eles sabem que os brancos representam e falam assim, eu preferiria não, vou ficar aqui na minha e fica vocês pra lá. Entendeu? Então, é fundamental quando a gente vai falar assim, o Brasil vive uma dita branda porque só 400 pessoas morreram, na Argentina foi muito mais, sei lá o quê. Vamos olhar pros outros, vamos olhar pros indígenas, vamos olhar pros camponeses. Indígenas 10 mil, e a gente tá falando assim, morte por agente direto do Estado brasileiro. Assistam o filme Corumbiara, do Van Sant, do Vídeo nas Aldeias, tá todo no YouTube de graça, assim, assistam. Assistam o filme Martírio, do mesmo Van Sant, e vocês vão entender os efeitos, né, desse tipo de prática. A gente poderia falar também, por exemplo, das pessoas que foram massacradas por citadinos, por brancos, né, com a conivência do Estado. Por exemplo, no caso dos Nambiquara, do Vale do Guaporé, que quando a FUNAI emitiu para colonizar a região, emitiu licenças negativas, ou seja, uma documentação dizendo que ali não haviam povos indígenas, sabendo que existiam, né, para estimular a ocupação do local e para que essas pessoas que ali estavam pudessem acessar as verbas da Sudam. Ou seja, você criou, o Estado estava dando a garantia, vocês vão lá, não tem índio lá não. O que que acontece quando você diz para uma população que não tem índio ali? Efetivamente, você vai forçar o processo que não vai existir mais índios ali, né? Consequência direta disso, sei lá, meses depois da ocupação dos brancos na região, os Nambiquaras estavam sendo bombardeados com agente laranja. o agente laranja que foi usado na Guerra do Vietnã, o desfoliante, né? Uhum. Que era para acabar com as roças deles, enfim. Ainda não há um trabalho para saber as consequências disso entre os Nambiquara, sabe? E tudo isso são coisas muito incipientes que se sabe hoje em dia, sabe? Porque há pouquíssima pesquisa sistemática sobre isso, até porque o Estado não há muita vontade do Estado, sim, em fazer isso. Sim, de se entregar, né? Essa que é real. Isso. E então, vou falar a música que eu trouxe pra cá, né? É uma música que justamente fala disso, mas não fala disso, né? Que é uma música, é um rap feito por indígenas Guarani Kaiowá, né? Em Biá. Se não me engano, são Biá. Acho que são em Biá. Que são os Bro MCs. O nome da música é Eju Orendivé. Peço perdão, porque meu Guarani ou qualquer uma de suas variações é uma merda. Fica tranquilo, tudo, que qualquer erro que você cometeu, eu corrijo. Enfim, o que a música começa assim: a piché rap nhando pai, a piché rap nhanga puru, a japô por amor, a nhandu por favor, oimé nhangerapô. Peramesuka. Je adjure nhandejara. Eu acho que isso é embiá. Porque é parecido com Aikewara, né? São línguas tupis guaranis. Não, Guarani é uma língua guarani, mas enfim, tem uma proximidade com alguns dialetos tupi-guarani, como o Aikewara. A introdução dessa música, o que eu acabei de falar, é: aqui o meu rap não acabou, aqui o meu rap está apenas começando. Eu faço por amor, escute por favor. Está na mão do Senhor, não estou aqui para matar. Sempre peço a Deus que ilumine o seu caminho e o meu caminho. Tipo, essa referência que aqui o meu rap não acabou, meu rap está apenas começando, é justamente uma população que sofreu todas essas violências, né? Porque, por exemplo, quando você vai olhar para essas populações Guarani, Biá, Guarani, Kaiowá, uma das coisas que... um dos problemas atuais dessa população é justamente a taxa de suicídios que essas populações enfrentam, que é muito maior do que a taxa de suicídios da população envolvente. Um dos motivos para isso, né, é justamente uma condição, a maneira como essas populações vivem, né, a maneira como elas são obrigadas a viver, muitas vezes em aldeias, na beira de estrada, que as malocas são apenas lonas de caminhão, sabe? Em um estado constante, né, de conflito com as populações envolventes, sujeitas a toda sorte de racismo, de atitude racista, de violência, né? Populações que estão diariamente lidando com pessoas atirando contra eles, né? E chega um momento que essas pessoas simplesmente falam assim: cara, não dá mais pra mim. O suicídio dessas populações tem que ser encarada como uma tese de doutorado que me ensinou sobre isso, uma tese de doutorado escrita por uma indígena canadense chamada Barbara Cassidy. As taxas de suicídio dessas populações devem ser creditadas como taxas de genocídio, né? Porque o suicídio dessa população não são essas pessoas que estão se matando, somos nós que estamos forçando elas a se matarem. Isso é o equivalente de a gente imaginar, por exemplo, a gente está vivendo eternamente dentro de um campo de concentração. Sabe? O que é viver dentro de um campo de concentração? Quem entre nós conseguiria manter-se, sabe, todo dia produzindo vida, sabe? No sentido daquilo, cara, produzindo vida diariamente. Não, eu vou estar resistindo. E é aí que a gente vê a importância de, por exemplo, da Umbanda, do samba, do rap, do axé, porque são justamente esses mecanismos que permitem essas pessoas se inspirar e resistir, né? Resistir todos os dias. Essa música, só pra terminar, o refrão dela é fantástico. O refrão dela é puta merda, cara. É: Cheiro Renoi e Jurandivê. Venha com nós nessa levada. Cheiro Renoi e Jurandivê. Aldeia unida mostra a cara. Cheiro Renoi e Jurandivê. É: nós te chamamos pra revolucionar. Tá ligado? É só isso. De quando que é essa música, cara? Eu acho que é de 2009. Uhum. Porque 2009. Eu tenho a impressão, cara, que eu já tinha ouvido essa música, mas foi em algum rolê assim, sabe? Não foi alguma coisa, tipo, não foi na rádio nem nada, foi algum rolê de filosofia latino-americana, que teve algum representante de comunidade indígena, que apresentou alguma coisa assim. Eu não tô conseguindo lembrar quem foi, cara, mas eu vou pesquisar aqui porque eu acho que eu já conheci essa música assim. Uhum. Essa música é sensacional, né, cara? Mas enfim. É assustadora. Bom, próxima música, Maestro Zezinho. Sua vez. A última música derradeira, né? Que é a derradeira música, né? Por fim, uma das músicas mais melancólicas que eu conheci na minha vida inteira, Orlando. E olha que eu não conheço pouca música. Do grande Ivan Lins. Ivan Lins, cara, abre um parênteses. É um gênio do jazz, cara. E aqui no Brasil, o nego caga pra ele. Fecha parênteses. É porque ele é sempre lembrado por umas composições muito bregas, pra novela, coisas do tipo, né? Sabe, é igual a gente falou lá do Raul no começo. Ele é lembrado pelas piores, tá ligado? Mas enfim. Exato. Um dia, fica pra frente. Um episódio só sobre Ivan Lins. Porra, daí eu vou chorar, cara. Puta que pariu. A música é Aos Nossos Filhos, na voz do próprio Ivan Lins. Essa música é sensacional. Perdoem a falta de abraço. Perdoem a falta de espaço. Os dias eram assim. Perdoem por tantos perigos. Perdoem. Essa música é. Como eu falei, ela é uma das músicas mais melancólicas que eu já ouvi na minha vida. E como eu falei, eu conheço muita música, cara. Eu ouvi muita música a minha vida inteira. E essa música, ela é assustadoramente triste. E a cada estrofe que é executada, pesa uma tonelada nas minhas costas, cara. Porque quando ela se choca contra os meus tímpanos, cara, é um soco na minha cabeça. Eu nunca ouvi essa música na minha vida sem ficar com um nó na garganta. A constatação de que, abro aspas agora, os dias eram assim, é a justificativa do pedido de perdão de um eu lírico que está escrevendo uma carta para os seus filhos, como no título é denunciado, logo no início, aos nossos filhos. Mas, mais do que uma simples carta, a música é um testamento, é um documento que juridicamente vai dar voz ao morto, evidenciando que quando o tempo que se faz necessário pedir perdão chegar, né, pelas privações e passar e tudo mais, esse cara que tá escrevendo, ele já vai estar morto. Essa música, essa carta, esse testamento, tá dando voz a uma pessoa que morreu. E morreu naquele tempo que ele tava sonhando em que um dia os filhos dele iam ter que perdoar ele por tudo que eles passaram, tá ligado? É muito foda. A letra diz: e quando passarem a limpo, que é isso que você fez, né, cara, na comissão, e quando cortarem os laços e quando soltarem os cintos, façam uma festa por mim. Quer dizer, façam uma festa porque eu não vou estar lá, tá ligado? Quando largarem a mágoa, quando lavarem a alma, quando lavarem a água, lavem os olhos por mim. É, quando brotarem as flores, quando crescerem as matas, quando colherem os frutos, digam o gosto pra mim. Mano do céu. Um documento que dá voz ao morto em forma de poesia transformada em música. O desejo de um moribundo diante da inevitabilidade do fim prematuro da sua vida sob o peso da mão dos representantes do Estado, escrita nos últimos dias da sua vida, depois de padecer todo tipo de tortura física e psicológica, manifestando o desejo num pedaço de papel com a certeza de que seus filhos alcançarão e transcenderão a noite escura e tenebrosa, o hiato de humanidade que significou aquele período no Brasil. E poderão sentir o perfume das flores e o sabor das frutas que vão crescer nas florestas, que ele fala. Que, mano, é isso, brother. Nossa, eu não sei o que falar. Eu não consigo não chorar, cara. É isso. Essa música é impressionante, né, cara? Porque é justamente isso, né? Assim, porque é um momento em que a gente, pelo menos pra mim, eu imagino que pra você, pela sua emoção, é isso. A gente entra numa empatia com essas pessoas que não puderam concluir esse período, né? As pessoas que, de alguma forma, assim, e não só isso, né? Tipo, mas que por conta dessa opressão estatal foram dizimadas, né? Sim, justamente foram apagadas. Pela a vida delas ser uma outra coisa do que aquilo que foi projetado pelo Estado, né? Tipo, eles devem ser vítimas de desaparecimento, de tortura, de morte, de opressão. E aquilo, a vida dessas pessoas, né? Aquilo que a gente tava falando sobre a marca indelével, né? Uhum. Tipo, a marca indelével dessas pessoas. Porque é meio... A gente fala disso pros negros, pros indígenas, né? Para essas pessoas que não podem apagar sua pele, sua condição étnica, sim, né? Mas a mente pode falar disso para esses militantes, né? Tipo, eu outro dia eu tava conversando com uma amiga minha sobre, cara, esse mundo que a gente vive agora, sei lá, com Bolsonaro e coisa do tipo, seria muito simples, saudável pra mim eu chegar e falar assim, cara, eu desligo meu botão, sim, vou viver, cara, minha vida jogando videogame, sim, sim, faz, sim. Só que eu não consigo, a minha marca indelével é me revoltar com esses troços. Isso, por algum motivo coisa, que... Na eleição, cara, é uma coisa que a gente repetia várias vezes aqui em casa, tá ligado? Igual, eu sou classe média, sou funcionário público, sou concursado, tá ligado? Eu sou branco, sou heterossexual, sou cis, cara, eu tô no topo dos privilégios, cara, tá ligado? Pra mim seria muito fácil simplesmente falar assim, ah, beleza, foda-se mesmo, porque não vai mudar nada mesmo, sabe? Vai mudar muito pouco a minha vida, essa que é real. Mas não dá, cara. Simplesmente não dá. E esse que é um ponto, porque, por exemplo, um outro dia me falaram, vieram falar comigo assim, ah, cara, você fala em nome dos indígenas, sabe? Eu falei, cara, não falo em nome dos indígenas. Assim, pelo contrário, assim, eu... Justamente como nessa música a gente se solidariza com essa pessoa que morreu, sabe? Você se solidariza com o sofrimento dessa pessoa que não vai poder ver seus filhos, não vai poder ver a grama crescer, não vai poder ver o mundo mudar. Assim, eu me solidarizo com o sofrimento dessas pessoas, sabe? Que não vão poder viver sua vida plena como eu posso viver por ser branco, por ser hétero, por ser, sabe? Tipo, então, é aquilo. Eu posso deliberadamente ainda, assim, não tô colocando em par de igualdade, é isso, né? É a nossa revolta. Porque a gente pode um momento falar, cara, foda-se, eu vou virar, sim, um cínico, eu vou vender, vou fazer um projeto careta aqui, viver minha vida desse jeito. Não, mas... Eu acho que é, de fato, assim, eu acho que esse efeito é o que a gente tem que fazer, né? Tipo, aproveitar que nós podemos gozar desse privilégio de estar vivo, né? De não viver oprimido ainda, né? Tipo, e dar voz a essas pessoas que estão sofrendo, dar voz a esses sofrimentos que vêm do passado, que vêm dos lados, saca? E que vêm do futuro, né? Porque a gente também tem que pensar no que tá vindo pra frente, sei lá, aquecimento global, sabe? Tipo, a gente tem que pensar no sofrimento do outro. E isso, pra mim... Que é pra citar o Deleuze, né? A citação obrigatória de Deleuze, sim, todo episódio, deixa, né? Deixa eu marcar aqui, citou Deleuze. Citei Deleuze. Que é justamente isso, né, cara? O Deleuze tem naquele abecedário dele, aí quando ele vai perguntar o que é ser de esquerda, né? Ele fala, é um endereço postal. É você colocar o que vem de fora do outro, o sofrimento do outro, antes de si. Saca? Tipo, porque os meus problemas familiares, no sentido do familiar, não da minha família, mas no sentido dos meus problemas como homem branco hétero, são problemas de classe média, sabe? Um problema de classe média. Ah, minha internet tá ruim, saca? White people problem, né? Total, sabe? E assim, só que eu, como meu projeto político existencial, e isso não me dá nada na vida, mas, tipo, no sentido, não me transforma em melhor de nada, porque não tem nenhuma edificação moral em torno disso, mas... Eu me coloco, assim, o sofrimento dessas pessoas vem antes do meu, nesse sentido, né? Sabe, tipo, o problema das pessoas, do genocídio, das pessoas que estão sofrendo, morrendo nas favelas, é muito mais importante do que o problema de internet, saca? O meu problema de... Eu não ter segurança, sei lá, o meu vizinho, o carro dele pode ser assaltado, o problema das pessoas, sei lá, dos indígenas sendo massacrados na Amazônia, é mais importante do que isso. Saca? Justamente quando você vai ver, pelo contrário, o discurso do punitivismo, o discurso que o Bolsonaro vai acionar, é justamente o momento que você inverte essa prioridade. A população fala, não, é mais importante eu manter meu carro do que essas pessoas na favela poderem viver uma vida plena, sabe? Então foda-se que o caveirão vai lá pra matar essas pessoas, porque provavelmente ele imagina o assaltante dele tá lá dentro. Sacou? Sim. Esse projeto é justamente o projeto que é acionado pra justificar toda a sorte de violência. No momento em que você começa o sofrimento do outro, se torna uma voz, algo mudo, né? Tipo, eu acho que essa música, a capacidade que ela tem de sensibilizar, e se você coloca esse eu lírico, essa pessoa, como um militante político, você se sensibiliza por isso. Eu lembro que na CNV, essa é foda, na CNV, o momento que eu mais fiquei, pra mim foi mais difícil, assim, na CNV, foi quando eu li a carta de um cara no Araguaia, que o cara escreveu pra mãe dele, tá ligado? Tipo, A carta que ele escreve pra mãe, saca? Tipo, tem orgulho de mim porque eu tô indo como eu quero, sabe? Tipo, e isso... Isso foi o momento que eu vi, cara, essas pessoas não é um personagem na história, saca? Tipo, não era um... você ouve falar do Araguaia, você ouve falar de pessoas que morreram, saca? Quando você vê essas pessoas como indivíduos, quando você entende o sofrimento que elas estavam, que elas são sujeitos como você, que eu poderia estar lá, saca? Tipo, poderia ser eu ali, você se colocar no lugar dessas pessoas, isso, sabe, te conecta com aquele evento de uma maneira, e justamente, quando você... Todo o projeto político fascista é justamente cortar qualquer capacidade de conexão com essas pessoas. Tipo aquilo que eu já falei, durante os campos nazistas, os soldados nazistas chamavam as pessoas que estavam ali presas de Figuren, né? De bonecos, de manequins. Os soldados, você determinar que essas pessoas eram comunistas, né? Hoje em dia, esquerdistas, petistas, gaysistas, né? Toda essa sorte de xingamentos, porque você nega essas pessoas uma subjetividade, você nega a capacidade de se conectar, né? É bandido, é favelado, é criminoso, né? Então, você torna as pessoas incapazes de se conectar com o sofrimento, com a subjetividade dessas pessoas. Né? Isso é um projeto fascista. Porque quando você começa a vender essa ideia de cortar esses vínculos, aí o resto é só consequência, né? É Bolsonaro, é Trump, enfim, é Brexit, essas coisas, né, cara? Tipo... É isso mesmo. Que eu acho assim, cara, que é vital a gente ressaltar, pelo menos a minha modestíssima opinião enquanto produtor de conteúdo para a internet, é que esse programa e que toda a mobilização que a podosfera de esquerda, né, a famosa podosfera crítica, vai debater aí nesse período, é para que a gente nunca se esqueça do que aconteceu no Brasil, tá ligado? Que esse programa, não apenas a gente aqui, mas que toda essa mobilização seja encarnação do desejo dessa carta do cara. Que a gente não baixe a guarda diante do mal, tá ligado? Hoje, os dias são assim novamente, tá ligado? Mas muitos mortos, os desaparecidos, os invisibilizados, os que morreram que a gente nem ficou sabendo, né? Como você falou, os indígenas, quantos pretos na favela que morreram e foram tratados como mais um bandido, mais um sei lá o quê? Quantas travestis que se prostituíam e morreram? Quantas LGBTs, né? Que antigamente se falava GLS, tá ligado? Quantas LGBTs... Eu sou dessa época. Quantas LGBTs foram mortas, foram espancadas, foram estupradas, sofreram todo tipo de violência? Cara, e a gente nem ficou sabendo, tá ligado? Quantas crianças foram agredidas, quantos velhos foram agredidos. E é isso, cara. E quando a gente bota uma pedra em cima, ou quando a gente fala, não foi tudo isso, a gente tá silenciando de novo essa voz, e de novo, exatamente. e de novo, tá ligado? E impedindo essa conexão fundamental. Né? Essa conexão da sociedade com o seu próprio sofrimento. Mesma coisa com o genocídio dos indígenas, né? Quando a gente diz, a gente trata isso como um fato histórico. Cara, mas a gente tá falando de pessoas. Sim. Saca? Tipo, a escravidão. É bem engraçado quando você falou, né? 10 mil mortos, né? 10 mil mortos é um número que assusta. Mas imagine agora se você soubesse o nome de cada um desses 10 mil mortos, sim, tá ligado? Imagine a história dessas pessoas. Isso. A história dessas pessoas. É esse que é o ponto. Uma das questões fundamentais que as pessoas viram no último livro da Comissão Nacional da Verdade, né, o relatório final, que são os 434 mortos desaparecidos, existia uma pequena biografia deles, né, eventos, tipo, a ideia era contar a vida dessas pessoas, né, tipo, quem são essas pessoas, como que eles viveram, saca? Não só falar da situação da morte deles, mas como essas pessoas viveram, como que eles foram parar na militância, sabe, quais eram os desejos, quais eram os anseios, entendeu? Isso não é uma questão menor, contar a história dessas pessoas, como por exemplo eu fiz, contar do sofrimento lá do Zé Kiwara, não é uma questão boba, não é simplesmente um exercício intelectual, muito pelo contrário, você cravar, criar um documento, criar um dispositivo capaz de gerar empatia, né? Aquela ideia do parte que é todo, né? Tipo assim, as pessoas tornar aquele evento uma parte capaz de conectar-se com a subjetividade, capaz de acontecer para outras pessoas. E isso é essencial para justamente para aumentar a imunidade das pessoas contra esses fluxos fascistas, né? Contra esses desejos fascistas que nos atravessam, né? Porque aquilo é muito fácil ser contra o fascismo no nível superior, mas quando é no nível, sabe, molar, né, tipo, molecular interno, a gente não consegue entender muito bem, né, tipo, e esse tipo de exercício é fundamental pra isso, criar empatia, conectar-se, criar encontro com essas outras populações, né, com esses outros, com esse sofrimento alheio. Pois é. É isso. Muito tenso, cara. Pô, minha vez, né? Sim. E é interessante, né, cara? Porque, Barba, eu fico realmente às vezes impressionado com a nossa intimidade sem... Como chama? Não planejada, né? Porque, de fato, querendo ou não, a gente criou uma narrativa com três músicas, né? Cada um que nós escolhemos sem saber. Porque, justamente, a música que eu vou falar agora é considerada por muitas pessoas, talvez um dos sambas enredos mais lindos da história, né? Um dos desfiles mais lindos da história da Sapucaí. Na época não existia Sapucaí ainda, não existia a Praça Apoteose ali. O Carnaval do Rio de Janeiro era diferente, né? A gente está falando do desfile, né, da Império Serrano em 1969, chamada Os Heróis da Liberdade. Passava a noite, vinha dia. O sangue do negro corria, dia a dia, de lamento em lamento, de agonia em agonia, ele pedia o fim da tirania. Lá em Vila Rica, junto ao Largo da Bica, local da opressão, a fiel maçonaria, com sabedoria, deu sua decisão, larará, com flores e alegria, veio a abolição. A independência laureando seu brasão. Ao longe, soldados e tambores, alunos e professores, acompanhados de clarim, cantavam assim: já raiou a liberdade já. Esse desfile é essencial por um motivo. Parece que esse ano acordou pro fato de que o samba enredo, de que as escolas de samba produzem críticas, né, cara, que são movimentos de resistência com o samba da Mangueira, né, tipo, é impressionante como é que as pessoas acham que o samba da Mangueira foi um ato isolado, que o desfile da Mangueira foi um ato isolado. Mangueira inventou esse ano, né, o samba de protesto, tá ligado? Isso, né, cara, como se, sei lá, você, como se, por exemplo, o enredo sobre Chica da Silva não fosse um enredo de protesto, como se um enredo sobre que escravidão não fosse um enredo de protesto, né? Eu dei uma entrevista sobre isso, onde o jornalista, não sei se pra que eu falasse mais ou coisas do tipo, meio que sugeriu um pouco isso, né? O que era meio que um evento novo, enfim. E eu falei, cara, não, esse ritual de resistência acontece todo ano, porque até a base do samba, aquilo que a gente falou no episódio sobre o samba, né? A base das escolas de samba, a base rítmica, são os tambores, né? Tipo, são os toques do candomblé, são os toques da Umbanda, né? E por si só, são atos de resistência, né? Tipo, tocar, como a gente falou, dessa perseguição, né, que se efetua contra essas populações, contra a sua produção, historicamente, né? Então você tocar samba, cantar rap, cantar funk hoje em dia no Rio de Janeiro, né? Como o caso do Renan da Penha deixou isso claro, né? Tipo, você, quando você faz isso, você é colocado na mira do Estado, né? Na mira das forças opressoras. Então, o simples fato de você cantar algo, né? Sei lá, quando cantavam "Eu só quero ser feliz", sabe? Na favela onde eu nasci. Sim. Isso era um grito de revolta. Sabe, quando o Planet Hemp cantava, tipo, cantava fazendo ódio à maconha, sei lá, fazendo... Aquilo era um canto de revolta, igualmente. Quando Bezerra da Silva falava sobre, sabe, ser malandro, isso era um campo de revolta. Quando o Axé canta "Quem é o mais belo dos belos sou eu", isso é um canto de revolta, igualmente, né? Sim. A gente não pode diminuir isso. E mesmo que não se fale especificamente, né? Mesmo que, sei lá, seja a dança da bundinha no funk, né? Isso ainda assim é um elemento de resistência. Pode não ser um elemento de resistência que nos agrade enquanto brancos, classe média, enfim, como toda a nossa sensibilidade. Porque a gente tem todo um outro imaginário sobre resistência política. Mas ainda assim é uma resistência. Pode não ser a nossa, mas ainda assim é uma. Isso não quer dizer que está passando pano, enfim, a gente não vai entrar nesse mérito agora. Mas o ponto disso é que, não obstante, e essa é uma palavra que é sempre estranha de usar, né, no, numa fala cotidiana. Você, você não está escrevendo. Não obstante, desta arte, com efeito. Com efeito. Doravante, eu gosto também. Doravante. Você já usou Doravante hoje? Sim. Eu já marquei aqui, ó. Palavras Doravante, difíceis. Eu usei Prompicos, tá ligado? Prompicos. Depois procurem no dicionário o que significa. Vai ter glossário embaixo aí. Glossário. Aprendendo palavras no Benzinho do Meão. Mas, enfim, um ponto fundamental é que algumas dessas músicas adicionam uma segunda camada de resistência, que é um discurso explícito. Uhum. Né? A gente falou muito disso no samba, né? Muito sobre isso no samba. A gente falou sobre isso no episódio do Axé, né? Que às vezes, até porque às vezes essa resistência, esse discurso explícito, não é explícito pra gente que tá fora desses contextos, né? Que é muito. A gente não entende. Quando você não. Quando você olha de fora, parece, sei lá, aquela coisa do deixa a vida me levar, né? Do Zeca Pagodinho. Parece que é uma música de qualquer coisa tá bom, sei lá o quê. Mas quando você olha pra dentro da comunidade, você olha pra dentro nilismo do universo. Um nilismo da Guanabara, assim. Isso. Né? Quando você olha pra dentro do universo do samba, você percebe que não há nenhum discurso de resistência. Eu não vou cair naquele desespero. Eu não. Sabe? Tipo. Enfim. Mas o ponto que eu quero dizer, assim. Mas ainda assim, ainda há esses. Esses samba, esses raps, esses funks, esses axés. Que elaboram abertamente um discurso que nós, que estamos fora... do funk eu nem falo isso porque, enfim, eu tô num cenário de funk aqui, cresci no subúrbio do Rio de Janeiro, o funk e o samba e tudo mais. Mas que o citadino branco médio não tá conectado, né? Então tem uma certa dificuldade. Então algumas vezes as pessoas produzem discursos que o branco citadino médio é capaz de olhar e reconhecer dentro da sua limitação intelectual. Olha, isso aqui é a resistência política. Enfim, mas eles estão fazendo isso o tempo inteiro. Você que não tá olhando, prestando atenção, saca? Você que não tá, né? A tua capacidade, a tua sensibilidade não tá... É muito curta. Isso. É muito curta. Se o cara não tá citando Marx, ele não é, ele não tem revolução. Falei disso, cara. Falei disso. Tá ligado? É meio que isso. Se o cara não... Porque Marx é... Opa, revolução aqui. Saca? Enfim. Mas... Aí você para e presta atenção. Esse carnaval, né? Esse samba enredo é de 1969. Caramba. O AI-5 estourando. AI-5 estourando na cabeça da galera. Sabe? E aí, tipo, os caras vão pra avenida e cantam uma ode aos heróis da liberdade do Brasil. Né? Passando pelos movimentos nativistas, os pracinhas, a Força Expedicionária Brasileira, homens e mulheres de Palmares, sabe? As pessoas, os abolicionistas, os republicanos, sabe? O samba fazia justamente uma ode àqueles que se opunham ao Estado vigente, a um contexto que lhes era opressivo. Né? Assim, não é preciso somar 2 + 2 para entender qual é o resultado disso, né? Não precisa ser um jeito. Esse samba começa, inclusive, lembrando um dos pontos que eu mais gosto de Preto Velho, mais uma vez, né? Fazer aquele curto-circuito, né? A gente podia, sei lá, de repente botar botar esse ponto depois aí. Mas esse samba começa: liberdade, senhor. Passava a noite e vinha dia, o sangue do negro corria, dia a dia, de lamento em lamento, de agonia em agonia, ele pedia o fim da tirania. Saca? Tipo, aí o samba, né, tem uma hora que ele vai chegar, né, tipo, esta chama que o ódio não apaga pelo universo é... nos versos originais, é a revolução em sua legítima razão. Samba, ó samba, tem a sua primazia de gozar da felicidade. Samba, meu samba, presta essa homenagem aos heróis da liberdade. Essa música, não por coincidência, não por acidente, chamou, né, a atenção dos censores. Porque, pelo amor de Deus, né? Tipo, o samba era, reforçava esse caráter de contestatório, né? Tipo, quando vai falar assim, ao longe soldados e tambores, alunos e professores, acompanhados de clarim, cantavam assim, já raiou a liberdade já raiou. Esta brisa que a juventude afaga, esta chama que o ódio não apaga pelo universo. Aí é a revolução em sua legítima razão. Cara, isso não é à toa que os compositores desse samba, o Sila de Oliveira, Mano Décio, eles foram chamados, né, pro DOPS para dar uma explicação e foram forçados a mudar o verso, né, de é a revolução em sua legítima razão para é a evolução em sua legítima razão. Né? E lá consta, né, de que o Silas de Oliveira, ao ser questionado por que ele estava cantando sobre isso, né, e o Silas, essa história parece fábula, mas ao mesmo tempo me soa verdadeira, eu quero que essa história seja verdadeira, né, que ao ser questionado pelo censor sobre o que ele estava fazendo e tudo mais, ele falou, essa é a história. Aí o cara, mas tem que contar a história desse jeito? Aí ele fala, responde, eu não tenho culpa, eu não tenho culpa de história ser assim, não fui eu que escrevi. Sim. Entendeu? Tipo, é impressionante, porque aquilo que a gente falou no episódio do samba, se ele não tivesse essa potência de resistência, eu tenho que abolir essa palavra revolução, né, enfim, porque a revolução é quando um corpo descreve um movimento e acaba no mesmo lugar, mas essa potência de resistência do samba não é uma, não é um efeito, digamos, temporário, não é um efeito secundário, ela não é um efeito, enfim, em que a gente quer, sabe, wishful think. Não, isso é a própria essência do samba. Por quê? Porque o samba, a rítmica do samba, né, e a rítmica é a atualização de um pensamento, né, ela vem, ela emana, ela é o desdobramento, ela é a estética que emana de um pensamento, e um pensamento que tem na sua origem uma resistência, né? Porque a gente tem que pensar que o pensamento negro, o pensamento de matriz africana, é justamente aquilo que resistiu à opressão dos brancos. Então, não é à toa que seus produtos deliberadamente se transformam em mecanismos de resistência, seja dentro do terreiro, né, como a música do Candeia deixa claro, seja no desfile da apoteose. Né? É o mesmo traço, é o mesmo traçado de resistência. E não é à toa que o Estado se mobiliza para acabar com isso. Não é à toa que o Estado se mobilizava para prender os sambistas, saca? Durante a ditadura militar. Para acabar com bailes black, para acabar com rodas de samba. Não é à toa, por quê? Porque eles sabiam que ali havia um discurso contestatório. Que aquelas pessoas, simplesmente por existir, né, estavam afrontando o poder do Estado. Né? Mais uma vez, justamente, não podemos dizer que essas pessoas não eram militantes políticos, que essas pessoas não resistiam. Né? A própria vida dessas pessoas é uma resistência. E negar a essas pessoas é cometer a mesma violência que o aparato fascista, opressor, totalitarista cometeu contra elas. Sim. E é isso. Eu acho que... Bom, não tem muito o que falar, né, cara? Como eu disse lá no final da exposição lá sobre a música do Ivan Lins, eu só espero que esse programa aqui seja mais uma vez alguém recordando, não vamos esquecer. Cada vez que alguém ouvir essa lista de músicas que a gente falou, lembre-se, porra, essas pessoas morreram, essas pessoas sofreram e ainda sofrem, e ainda morrem. Exato, e ainda sofrem, né? Sofreram num contexto, continuam sofrendo num novo contexto. Espero que a nossa contribuição, por menor que seja, que somada com os outros podcasters, com os outros canais do YouTube, com outros produtores de outras mídias, faça um barulhão por aí, que as pessoas não se esqueçam disso. E só o meu recado final, né? Tipo, é muito claro aquilo que eu falei no começo, né? O hiato moral, ele nunca parou. Né? Esse ato moral, ele continua aí. E isso é mais uma onda. Todo esse discurso de... Quando teve a eleição do Bolsonaro, muita gente tava falando que era o fim do mundo, acabou o mundo, acabou o mundo. E eu até arrumei algumas brigas, né? Porque é isso que eu faço na internet, eu arrumo brigas. É isso que eu pago a internet. Exato, mas assim, que é justamente... Gente, vamos olhar para as pessoas para as quais... O mundo nem começou, né? Tipo, vamos olhar para o pessoal da favela, vamos olhar para o pessoal, para os indígenas, e ver como é que essas pessoas que têm a frase do Ayrton Krenak, que essa frase... Nós indígenas resistimos há 500 anos. Eu não sei se os brancos vão resistir. Saca? Tipo, é porque é isso, os indígenas estão resistindo. Não quer dizer que a gente não tem que fechar os olhos pra situação dele. Muito pelo contrário, agora é um momento crítico. A gente tem que olhar pra esses caras, olha, tá dando merda lá, vamos ajudar esses caras como a gente pode. Mesma coisa com os negros, mesma coisa com os LGBTs. Não é à toa que são os três inimigos do Bolsonaro. Né? E as mulheres, né? Tipo, são o quarteto de inimigos que o Bolsonaro elege são os LGBTs, as mulheres, os negros e os indígenas. Por quê? Porque eles sabem que esses quatro elementos, né, do nosso substrato populacional que contém, que detém a potência de afrontá-lo. Né? Ele, não é à toa que são seus inimigos, ponto. Ele quer sujeitar as mulheres, quer acabar com os indígenas, acabar com os negros, acabar com os homossexuais, com os LGBTs. Porque ele sabe que é dali que está emanando a resistência. Né? Então, assim, o inimigo do Bolsonaro não são os homens brancos. E isso é uma coisa que me irrita profundamente. É uma esquerda que insiste em culpabilizar o povo pela eleição do Bolsonaro. Nossa. Não, a eleição do Bolsonaro ela emana de pessoas como eu, como você, sabe? Homens brancos escolarizados. Sabe, citadinos, moradores, enfim, eu moro numa classe média, mas enfim, baixa, média, não sei como que Bangu varia pouco isso, mas assim, pessoas de centros urbanos, no geral, né? Tipo, brancos, escolarizados, heterossexuais, sabe? Esses são os eleitores do Bolsonaro. Foi dali que emergiu, que se distribuiu esse vírus, né? Esse que é o ponto. Essas pessoas, esses rostos são responsáveis pela eleição, por esse ato moral, e como sempre foram. Né? Vide a colonização, vide a ditadura militar, sabe? A culpa não é do preto, não é do pobre, não é do índio, não é do LGBT, não é das mulheres. A culpa é nossa. Vamos resolver isso com o vizinho antes de apontar o dedo pros outros. Esse que é o ponto, né? 2 xícaras de chá de açúcar. 3 xícaras de chá de farinha de trigo. 4 colheres de sopa de margarina. 3 ovos, 1 xícara e meia de chá de leite, 1 colher de sopa bem cheia de fermento em pó. Modo de preparo: bata as claras em neve e reserve. Misture as gemas, a margarina e o açúcar até obter uma massa homogênea. Acrescente o leite e a farinha de trigo aos poucos, sem parar de bater. Por último, adicione as claras em neve e o fermento. Despeje a massa em uma forma grande de furo central untada e enfarinhada. Asse em forno médio, 180 graus Celsius, pré-aquecido, por aproximadamente 40 minutos. Ou ao furar o bolo com um garfo, este sai limpo. Eu acho que com essa palavra a gente termina mais essa edição do Benzina no Meião. Sem a presença da maravilhosa Tupá, que iria abrilhantar ainda mais esse programa. Infelizmente não tá aí, mas com certeza na próxima ela vai estar aí. Um beijo, Tupá. Esperamos que Brasília ainda exista. Esperamos que esperamos que pelo menos a casa da Tupá ainda exista. Tupá esteja bem. Tem pessoas bem legais em Brasília, cara. Tenho grandes amigos lá. Tem gente demais, cara. Bárbara tá lá também. Quem mais? Sim, sim. Pô, um monte de gente boa lá. Meu amigo Teclo Logo Existo. Porra. Com quem eu morei. Advogada. Quando tive prazer de coabitar durante um tempo, né? Coabitar, sabe que essa expressão biblicamente falando quer dizer outra coisa. Eu fico com uma pureza da resposta das mesmo crianças. Teto. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. A vida que é, diga lá, meu irmão.